Let's go! O Chico Chaves. E aí, galera? Fica vendo pra você ver. E aí, galerinha? E aí, galerinha, joga Minecraft. Dia que a televisão lançou essa, eu rachei. Bom, repeteco da última sessão, bem rápido o show, porque não. Não tem muitos eventos assim. É mais detalhado do que quantitativo. Bom, vocês estavam em diversos combates, a Ciri estava nas ruas de Sigil combatendo a singularidade, o buraco negro. A Toff. Depois da destruição do dragão da tormenta e a criação da singularidade, tinha perdido o sentido, tinha sido carregada pelo Foltos. Quase que eu falo Tolfos. Tinha sido carregada pelo Foltos para dentro da Torre Negra. E o Celerin, o Murin, o Griel e o Único enfrentavam o Zuktril na. No interior da Torre. Enquanto isso, a Lisbeth estava enfrentando o Lorde da Tormenta, o Berend, além do vazio. No combate do Celerin e do Murin, quando vocês entraram num bloco fechado, quatro pessoas, quatro Quitrios vieram e atacaram vocês. E aí vocês foram se separando ali para distribuir melhor o grupo, para melhorar a estratégia de combate de vocês, só que isso se revelou um mau negócio, porque cada vez que vocês se separavam, outros quatro Lefeus apareciam e cercavam a pessoa que se separava. Ou seja, se vocês ficassem um grupo inteiro separado ali, iam ser 16 Lefeus contra vocês. 20 quando a Ciri chegasse. Com muito custo e muita destreza, muita prestreza, vocês conseguiram derrotar os inimigos. E seguir adiante. A Ciri, por outro lado, do lado de fora lá, ela usou a runa do tempo para parar o tempo assim, no máximo que ela conseguia, para segurar a dilatação temporal e dar tempo para que a Elona resgatasse todas as pessoas de Sigil e colocassem elas dentro do seu plano, dentro do seu portal. E enquanto a Elona cuidava disso, ela foi resgatar uma pessoa pela qual ela tem um interesse especial, que é o pequeno discípulo dela, o escravo. Depende da versão. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Né? E colocou ele em segurança dentro do tempo. E aí quando ela sai do tempo, do plano, quando ela sai de dentro do plano dela, ela vê que o Aldrich apareceu para ajudar. O Aldrich salva ela de ser destruída pela Dama da Dor. E aí o Aldrich fala, bom, eu vou deter a dilatação temporal e você cuida do resto. E aí o Aldrich, ele se posiciona diante do buraco negro, começa a deter a relatividade geral, impedir a dilatação do tempo. E assim ele foi para dentro da torre e largou o buraco negro nas mãos do Aldrich, literalmente. Como se ele tinha parado o tempo lá, conseguiu avançar antes de todo mundo, chegar até o combate onde estava o Murin, o Celerin, companhia limitada. E conforme ela foi adentrando mais e mais para dentro da torre, o efeito de parar o tempo que ela tinha criado começou a se dispersar. Até que ela chegou no ponto onde estava tendo combate e as pessoas não estavam paralisadas ali pelo poder dela. Ela se juntou ao combate e aí vocês conseguiram derrotar as criaturas ali naquele ponto da torre. Enquanto isso, a Toff estava enfrentando, estava se recobrando sentidos e querendo saber onde que estava. O Foltos explicou e o Foltos falou: ó, caso é o seguinte, eu estou indo lá para dentro para cuidar de tudo. Você já fez demais. Vai dormir, que você é só uma criança e eu sou um deus maior. E tá na hora das crianças pararem de se acharem adultos. Vai dormir e me dá suas runas aí que eu vou resolver a parada. A Toff falou que não tinha. A Toff falou que não tinha runas, que não sabia onde estavam as runas. Ele ficou bravo com a Toff. Fez Zona da Verdade pra saber se a Toff tava mentindo ou não. E por fim a Toff disse que não sabia chegar até Arton, mas que talvez algum dos amigos dela saberia. E aí o Foltos largou a Toff para trás e foi atrás dos demais no interior da torre. A Toff, ela ficou meditando ali para tentar se curar, tentar recobrar sua vitalidade perdida no uso excessivo das runas. E aí foi nesse momento que a Siri paralisou o tempo, né? Momentos após a Toph mandar uma mensagem para todo mundo alertando que de faltas poderia ser perigoso. E a Elona foi, resgatou a Toph, levou a Toph para dentro do plano da Siri. E aí a Toph ela desperta quando o tempo já está correndo normalmente. Quando o tempo está correndo normalmente, a Toph vai para fora do semiplano da Siri e vê o Aldrich, ele invocando, sabe como, uma outra singularidade e arremessando essa outra singularidade na que tinha sido criada pela destruição do Dragão da Tormenta, fazendo com que as duas se chocassem, se destruíssem, espalhassem ondas gravitacionais por todo o multiverso, tá, causando oscilações no espaço-tempo que o Aldrich conseguiu deter com o poder dele, só que esse poder dele chamou a atenção da Dama da Dor. E a Dama da Dor foi até ele. Enquanto isso, dentro da torre, os Lefeus tinham sido destruídos. E o grupo abriu uma porta, a última porta ali que tinha naquela sala, e viu que além da porta estava o próprio vazio, o próprio nada. A Ciri o tocou, recebeu dano, ficou irritada, começou a bater nele, cada vez com mais raiva, cada vez com mais força, despertando um poder que ela própria não sabia que possuía. Até que ela conseguiu abrir um pequeno buraco, e esse pequeno buraco conectou a sala onde vocês estavam com a sala onde a Lisbeth estava, e onde a Lisbeth estava combatendo o Lorde da Tormenta. Todas essas coisas geraram um momento de hesitação, um momento de distração nele, que a Lisbeth soube aproveitar muito bem, copiou ele sem piedade com sua espada diversas vezes, e por fim, depois de já não ter mais ataques com a espada, já com o braço direito cansado, ela catou a pedra gigantesca, aquele pilar de 3 metros, que é o coração da tormenta, mas que para Lisbeth de alguma forma extremamente leve, e golpeou a cabeça do Berend, fazendo com que a sua cabeça explodisse. A Ciri, o Griel e o Único atravessaram o pequeno buraquinho que a Ciri abriu e foram se juntar a Lisbeth no combate. Já que os Lefeu, quando pressentiram a morte do líder deles, né, do Lorde da Tormenta, foram para lá também. E aí os três se juntaram a Lisbeth do outro lado do vazio e conseguiram finalmente derrotar aqueles Lefeus todos. O Mourinho e o Selenin ficaram para trás. E aí o Griel lhe dispara uma flecha amarrada a um fio dourado que atravessa a imensidão do nada e chega até onde o Mourinho e o Selenin estão, e criando ali uma espécie de uma ligação por esse fio dourado que o Griel utilizou. Esse fio dourado é meio óbvio, né? É uma das tranças de Glórien dele. Enquanto isso, a Toph, vendo que o Aldrich estava em perigo, voa na direção dele, abre os braços, quer dizer, as pernas, né? Porque os braços dela reconstituídos pela magia, pelo poder dela, né, de restauração molecular, os braços estão sem vida, né, o pezinho no chão também está sem vida, mas a Toph lá, não, a Toph tinha recuperado o pé. O pé eu recuperei, mas não a alma, não, tá sem a alma do pé, que foi o Urutukan que cortou. Mas aí você recuperou no Caverna do Dragão. Foi? Foi, seu pezinho tá bom. Ah, beleza. Só os bracinhos tá, boneco do posto. Só. Eu tava tentando procurar, velho, a Hora de Aventura, quando o Finn e o Jake correm com os bracinhos pro ar, fica tudo molenguinha, pra mandar pra você, mas não consegui achar. Foi Naruto Run, Hora da Aventura. Bom, a Toph abre as pernas, faz um espacate. A Dama da Dor, eu acho que ela é fã do Jean-Claude Van Damme apenas. Atravessa a Toph intangível, sem causar qualquer mal a Toph, vai até o Aldrich. Diante do Aldrich surge uma única moeda que é desintegrada. E aí o Aldrich disse: então é assim que vai ser, Senhor Eternidade. Não haverá morte para mim, apenas a perdição eterna. Estarei perdido para sempre, então, nos labirintos da Dama da Dor. O mundo ao redor da Dama da Dor, ele fica todo curvado, todo distorcido, como se refletido num espelho todo côncavo e convexo, e o Aldrich desaparece para todo sempre. Que isso? Piadinhas, piaditas. Bom, e aí começamos a próxima sessão. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês vão fazer? Em que grupo que iremos primeiro? Vai pro... pro grupo do, do pancadão, que é o mais... grupo do pancadão. O que eu ia fazer é voltar dentro do... do bichinho da cera lá, como é que chama? Plano da cera. É. Isso. Pra poder tentar conversar com o Calmer. Ah, entendi. Mas segura essa só, bolinha. Aham. Uhum. Então vamos pro pancadão. No pancadão, existem dois pancadão. Né? No local, uma sala da torre. A qual vocês não fazem ideia de onde ela fica, que local do multiverso ela fica. Se é que ela fica em algum lugar no multiverso. Estão Lisbeth, Ciere, Griel e Único. Ao redor de vocês jazem vários corpos de Lefeus destroçados. Tá? Vocês, Ciere, Único e Griel, vocês conseguem reconhecer que tem mais corpos do que aqueles que vocês chacinaram ali. Ou seja, a Lisbeth ela fez um banho de matéria vermelha porque eles não têm sangue. Antes de vocês chegarem, a Lisbeth está toda coberta daquela matéria vermelha, uma espada amaldiçoada numa mão, né? Um bloco de pedra de 3 metros de comprimento na outra mão, e diante dela o cadáver de um mago guerreiro que vocês conhecem bem. Aquele mesmo cara que sequestrou a Lisbeth. A Lisbeth estava de alguma forma como se estivesse tentando remover o rosto dela com matéria escura. Agora vocês sabem que é justamente o contrário. Você estava criando o rosto dela a partir de matéria escura. Bem. E vocês estão nesse lugar. E uma energia extremamente nociva emana desse bloco de pedra que está na mão da Lisbeth. Ciere. Oi. Infelizmente o Grial não está. Agora você está com 12 níveis negativos. Tá bom. Tá bom, né? Fazer o quê? Que ânimo. 12 níveis negativos, né? Não fica muito animado, né? Não acontece. Ok, 12 níveis negativos. Tá, depois eu vou ver então aqui. Certo. Lisbeth, você tá normalzinha. No chão jaz o cadáver do Behring. Tá? Só que de alguma forma, vocês sentem daquele cadáver emanando uma energia. Vocês sentem que essa energia se conecta ao bloco de pedra que tá na mão da Lisbeth. De alguma forma, vocês sabem que ele não está totalmente derrotado. Celerin e Murin, vocês estão do outro lado. Sabe-se lá do que? Não dá nem pra dizer exatamente. Tá? E existe um fio que o Griel disparou. O buraco aberto pela Ciera, ele se fecha. Tá? Mas aquele fio mantém os dois ambientes conectados. Certo? Vocês percebem que o fio ele continua esticado ali na flecha que está fincada no chão. De alguma forma vocês sabem que os dois ambientes estão conectados. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, um último detalhe que eu esqueci de mencionar. Quando vocês atravessaram, né? Se ele sentiu a mão dela ardendo, coçando e foi olhar na mão, e tem uma marca, uma outra runa na mão da Ciri, a runa da destruição. Que eu vou destruir Toto. Eu vou destruir Toto. Tá, o que vocês vão fazer? Tá aberto, tá livre. Enquanto vocês pensam, eu vou descrever o que está acontecendo com a Toph, e aí a Toph vai ter tempo para pensar quando vocês fazem suas ações. Ok. Toph, a Dama da Dor, ela acaba de atravessar seu corpo, intangível. Você sente uma sensação estranha, assim como se toda a história do multiverso passasse por você. Como se você tocasse todas as almas, todos os que já habitaram e que virão habitar esse multiverso no qual vocês se encontram. como se você sentisse a presença de tudo que veio e tudo que está por vir. Quando a Dama da Dor atravessa por você. Ainda meio atordoada, você vê ela desintegrando a última chance do Aldrich. E depois, não se sabe o que acontece com ele, talvez desintegrando ele. O fato é que o ambiente ao redor fica estranho e o Aldrich desaparece. As últimas palavras dele são: então estarei perdido eternamente nos labirintos da Dama da Dor. E aí o Aldrich desaparece. E você não sente mais a presença dele, você não sente mais o que dele. Caralho. É. A Dama da Dor, depois que ela faz isso, ela se vira, olha ao redor para toda a cidade, se vira na sua direção, vai indo na sua direção. Quando ela vai indo na sua direção, conforme ela vai subindo, ela vai olhando assim, virando a cabeça assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, certo? Aham. Como se ela estivesse olhando tudo ao redor, como se ela estivesse fazendo uma busca, tá? E aí ela para diante de você, os tentáculos dela se eriçam pro alto assim. E aí eles se juntam nas, atrás das costas dela, como se formasse uma muralha de aço atrás dela. Tá? E aí ela, parada diante de você, como se encarasse você, a Dama da Dor, ela finalmente faz aquilo que você esperava. Ela fala: piranha. Um peixe voraz. A Dama da Dor, ela fala com uma voz meio que artificial, como se não fosse provida por um ser vivo, certo? Com um sotaque também de alguma forma artificial. Sotaque, a Dama da Dor tem sotaque. A Dama da Dor, ela tem uma espécie de um sotaque, tá? Mas a entonação dela, Toff, não é uma entonação de uma pessoa viva, não tem expressão, não tem qualquer sinal de emoção. A Dama da Dor, olhando pra você, ela fala num idioma que você compreende. Embora, pelo gesticular da boca dela, né, pelos movimentos dos lábios dela, você saiba que ela não tá falando Valkyr. Certo, o que ela tá falando? O que ela diz é o seguinte: ela para assim, o pescoço reto, olhando pra você, iniciando protocolo de reinício da cidade de Sigil. Eita caralho! Recomeço em 60 segundos. 59, puta que pariu! 58, 57, 56. Tenha um bom dia. Nossa! Até um bom dia tem que ter mesmo assim. Ok. É, não eram as palavras que a gente queria ouvir dela, né? Volta pro outro lado. Enquanto tá pensando que ela vai fazer, o que vocês fazem? Ok. Lisbeth, você tá bem? Meu plano é destruir a pedra. Destruir a pedra. Eu falo: agora eu vou me sentir melhor. Aí eu viro pra pedra e falo assim: é, vocês não quiseram se aliar a mim? Agora vão ter a morte eterna. Caralho! Aí eu quero destruir a pedra, mas eu tenho medo de que qualquer ato que eu faça eu não consiga destruir ela. É, tem alguma runa que eu poderia usar pra obter um pouco mais de força pra conseguir destruir de fato? Qualquer runa você consegue causar dano extra. Eu uso uma runa aí. Eu não sei qual seria. Pode ser a da Force. Da Force vocês não tem. Eu sempre escolho as que eu não tenho, né? As runas que vocês têm são as quatro elementais: fogo, ar, terra, água. Vocês têm a runa da vida, a runa do tempo, a runa da criação. A série agora está com a destruição. Velocidade. Velocidade. Luz. Luz. acho a Davina da hora, porque eu posso puxar a energia dela pra mim. Eu não sei. Isso pode dar ruim também. Mas é pra destruir, né? Eu vou destruir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a parte. Que você vai fazer. Antes de qualquer coisa, algum de vocês role um D14. Se for pra mim rolar, rola aí. Você tem que digitar. Barra R. D14. Rolei aqui. 12. 12? Puta, essa é a dificuldade, Guilherme. Beleza. Ok. Não, isso não é dificuldade não. Isso é um efeito aqui aleatório. Vamos lá, descreva. De que forma que você vai usar a runa e exatamente o que você vai fazer. Bom, a runa da vida é interessante. Deixa eu ver se tem luz, sombra, controle, espaço. A gente tem a runa da alma? Não. Não. Por isso que a Toff tá bonecão do posto. Eu quero usar minha espada. Já que minha espada é amaldiçoada mesmo, ela pode me ajudar a dar um boninho a mais. Vai lá. Eu levanto a minha espada e eu tento partir lá o meio. Não, a espada não, pera, pera. Você vai fazer uma jogada de ataque, tá? Dificuldade 25. Fazer ataque? É. E você, Ciere? E você, Celerim? Bem, eu vejo que ela quer destruir a pedra, né? Então eu vou dar uma ajudinha. Vai dar uma ajudinha? De que forma? Ó, acertou a pedra. A pedra parada tá bom, né? Põe a energia da destruição nessa espada aí. Vai o quê? Usar a runa da destruição pra hora que ela der o ataque, tipo, como se a espada desse esse dano. Ah, ok. Não vai destruir minha espada não, meu Deus. Aí a Lisbeth dá o dano. Okay, bom. Não, pode destruir. Então você vai rolar um teste de runa da destruição, só que lembra o seguinte. Você acabou de ganhar ela, você não tem treinamento. Sim, eu vou tirar aqui. Olha o ponto heróico aí. Tô tentando. Eu tô tentando, já pus. Clica lá de novo. Oh, caramba. Esse teclado. Bem, tiremos menos 5 do que rolar, então. Peraí, volta. É, só subtrair 5. Eita, vou jogar no bicho. Eu ia falar que você tinha que rolar com desvantagem porque você não tem treinamento, mas... Ah, desculpa. Vai dar 27 mesmo assim, tá? Caramba. Tomar banho. Ok, olhem no... Vai dar pouquinho de dano. Na tabela de pedras. Qual que é o dano extra? Dá 22, né? Dá 22? Tem 2d6. 2d6. Então, Lisbeth, você vai rolar o dano da sua espada. E vai adicionar 2d6 de dano destruidor. Mais 2d6. Ó. Boa. Tirou 6 e eu acho, velho. Ah, Por que que corpo é soldado, sim? Tá, então tem que ser vermelho. Tá. Vermelho é Silverinho, do outro, outro lado você tem alguma ação? Tá só aguardando. A Toff falou que tinham pessoas que iriam vir atrás da gente. Isso. E como eu não consigo passar por aqui no fio, eu tô esperando essa pessoa vir. Beleza. As pessoas chegam na próxima ação, então, na próxima turma. Na real, elas tinham chego já, não tinham? É, chegaram já, né? Chego, eu lembro que ele falou, eu sou voto, sou Deus da Justiça. É. Vim aqui para chutar bundas e comer cookies. E eu acabei de comer meu último cookie. Eu faço outro. Bom. Fazendo cookie doce aí, né? O cookie é bom, mano. Vamos lá. Lisbeth. Você pega a sua espada, joga a pedra no chão, né? Ergue sua espada, dá, desfere um golpe. Você põe a pedra no chão, põe ela em pé, assim, pra bater de lado, como que você faz? Eu coloco ela em pé. Em pé. E dá um golpe de lado, assim, né? Tentando cortar no meio. Tá. Ok. Você desfere um poderoso golpe com a sua espada. Tá? Você sente que sua espada, ela... Você vê, né? A espada, ela penetra até a metade na pedra. Aí você põe o pé, assim, na pedra... Puxa assim a sua espada para desenroscar da pedra, para preparar um novo ataque, e aí o que você vê assusta você, porque a pedra começa a regenerar pouco a pouco o ataque que você deu. Eu tenho 3 ataques. Vai lá, vai de novo. Vou de novo. Foi bom, foi bom. Uma boa quantidade de dano. Antes que regenere, né? Será que... Eu não matei o cara mesmo? Deixa eu ver uma coisa que eu esqueci. Puta, que por aí errou a pedra, velho. Puta que pariu. Acertou, acertou. Acertou. Acertou, a pedra tá parada. É uma eu tava uma falha crítica, velho. A questão aí não é acertar. Mas é acertar de forma eficiente pra causar o dano. Acertar vai acertar de qualquer forma, né? É tipo, você tá tentando derrubar uma árvore com um machado, você vai acertar a árvore. Só que vai ter uma hora que você vai bater com o machado no meio de casquela, ele vai espirrar e vai bater em você mesmo, né? Que tipo foi o que aconteceu com a Lisbeth agora. E aí, galerinha? E aí, Lucas? E aí? Ó, demora aí. Tranquilo. Ô, Dê, isso é uma falha crítica. Sim, sim, eu vou ver aqui. Você pode receber um revés. Ou você pode gastar o ponto herói e rerolar. É, talvez seja melhor. E por ter cuspido na tormenta te deu uma inspiração aí. Usa essas porra aí, sim, junto, sim, também. Eu vou gastar um ponto herói. Então gaste seu ponto herói. Está gasto, só vou tirar daqui. E vou rerolar, então. Gasta a inspiração pra rerolar. A inspiração, ela rola com vantagem. É, eu rolaria com vantagem, gasto inspiração também, rola com vantagem. Sim, certo. É isso aí, gastei uma inspiração, eu vou tirar já, peraí. Não, joga o dado primeiro, que você arranca os negocinhos de boa. Olha! Quase. Foi crítico, hein? Foi bom. O dela acho que não tem, né? O meu não tem esse 19, é só o Lucas mesmo. Deixa eu ver se não tem essa margem. Ah, não. Ela tem outra coisa. Não é crítico no 19, não. O que ela tem é vorpal. Pode usar o fogo, né? Primordial. Pode ser. Eu não gastei minha runa ainda. Quer dizer. Você não gasta. É, eu não usei ainda. Eu usei a destruição, né, no caso. Você usou construção cedo. Ah, tá mesmo. Dado 22. Eu posso usar de fogo. Posso usar a runa de fogo. Qual o dado que eu tenho que jogar? Jogar um dado referente ao valor que você colocou ou ao valor. Tirou 12. Tirou 12? Não. 12 níveis negativos? Se o máximo que tem lá, você joga o dado. Mais 11 aqui, ó. Eu só na prefiro jogar o dado. Tem. Ok. Já tá menos 8, então... Você tinha quanto mesmo? Por quê? Eu tenho todas treinadas. Tá, todas eu tô perguntando o valor. Não sei. Não é. Quanto que era? Tinha em média, já? 5. Ela falou que tinha colocado equilibrado em tudo, então são 5 pontos, mais 9 da proficiência, 14, mais o modificador da habilidade pertinente. Então é força. Tem quanto de força? Eu tenho 11. 11 mais 9 de proficiência. 25. Joga um D20 aí, soma 25 de cabeça de boa. Isso? D20? Não. É, D20, tá fazendo teste da runa, né? É. Não tem que ter, caralho. Ah, não, não, quase. Mais 8D6 de dano. Você joga o dano e tem mais 8D6. Joga o dano da espada, mais 8D6. Joga o dano. Não. Agora você joga mais 8D6. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu não lembro. E compra remédio, né? Deixa eu ver se a Bismuth já destruiu ou se tá difícil. Vocês são árvore demais. Lisbeth, você desfere um segundo golpe lateralmente na sua espada. E aí você percebe o seguinte, todo mundo tá ali percebe o seguinte. O primeiro golpe, quando você desferiu, né, envolto numa aura sombria, conjurada pela runa na mão da Ciri, tá? Quando você bate aquela aura sombria que a Ciri conjurou, né, ela meio que despercorre a pedra assim e se dissipa, sem causar dano a ela. Junto com toda a energia luminosa da sua espada, a energia, o fogo que emana dela, certo? E aquela aura maligna, necrótica dela. Mas o ato de você bater com a lâmina é o que avança até quase a metade da pedra. E aí você inflama a sua espada com as chamas primordiais. A sua espada, ela grita pra você: isso, isso, isso, mais, mais, mais poder. E aí quando você desfere o golpe, a sua espada trespassa a pedra como se fosse faca quente por toda a manteiga. Quando isso acontece, a Lisbeth termina de cortar a pedra, a metade de cima da pedra cai no chão. Quando ela cai no chão, a parte de baixo tomba assim na direção da Lisbeth. Lisbeth desvia de lado assim. Cai aos seus pés aquela pedra. Quando isso acontece, o que vocês veem é o seguinte: lâmpagos começam a se desprender da pedra e do corpo do cara. Os três objetos, né, os três corpos ali no chão, o cadáver do Berend, os dois pedaços da pedra começam a levitar e começam a girar em relação em torno de algum ponto ali, aleatório no espaço. Começa a girar e começa a se aproximar cada vez mais um do outro. E relâmpagos vão saindo dali. Esses relâmpagos, eles vão na direção de vocês. Vocês devem jogar um saving throw de destreza. A dificuldade é 35. Ou vocês tomarão dano elétrico. Eu venci ele. Ah, dedinho, que bonitinho. Não, eu joguei com vantagem. Não é com vantagem, não, né? Não, normal. Pera aí. Vou voltar ao normal. Eu esqueci de mexer nisso. E aí, Siri? Passou a tirar 20, eu falhei. Ah. O Lisbeth tirou um. Pega a cartinha dele. Nossa! Pega a cartinha, vai que salva com a cartinha. Pega a cartinha mesmo assim? Sim, tirou 20. Vamos ver. Você passou no teste. Vamos tirar o 20. Tá. Minha cartinha. Até o final de seu próximo turno. Todos os ataques contra você são rolados com desvantagem. Vai ser bom. Beleza. Se não tiver em combate, eu vou te dar vantagem no saving throws, então. Certo. Troca disso. Ai. Certo. Os relâmpagos, eles vão na direção de vocês, certo? E aí a Ciri, ela é atingida por uma rajada elétrica extremamente violenta. Calma aí, Siri, daninha elétrica pra você. Porra, que lixo. Tá em que formato agora? Eu tô em mental. Então isso não te atinge. Sei, eu tô sem a... Tá no caos. Vou tomar metade porque eu sei que eu, Siri, eu tenho pelo menos resistência. Tá, ok. Tô perdida. É. Por que você tá perdido, mãe? É porque eu catei o negócio andando, né? Então não sei, que não lembro de onde você começou. Você começou no negócio da luta com a Lisbeth? Isso. Ah, tá. Bom. A Sierra, ela é arremessada com tudo pra trás. Um choque violento. Joga ela longe. Tá? Ela cai ali atordoada, bem ferida. Mas bem. Eu tô bem. O Gregory consegue agarrar o único e se esquivar dos relâmpagos com o único e se colocar numa posição segura. Tá? Inicialmente, ele acha que indo pro outro lado, né? Pro outro lado aqui, ó. Dessa sala circular, desse corredor circular, né? Ele estaria seguro. Mas não, os raios, eles percorrem esse arco aí. Tá? Como se fosse um corredor reto. E por pouco o Grial consegue se safar e salvar o único também. E aí os três corpos, eles vão girando. Cada volta eles se aproximam mais e mais um do outro. Até que eles se juntam. Tá? No momento em que eles se juntam, eles desaparecem num único e singular ponto. Então eles explodem. Uma explosão de energia vermelha vem na direção de vocês e arremessa vocês pra trás. Na parede eu só fico. Você só fica. Você fica grudado que nem lagartixa na parede lá. Arremessa todo mundo assim. Vocês caem assim, meio atordoados. Certo? Mas sem maiores danos. Tá todo mundo bem? Eu tô bem, você tá bem? Tô tranquilo. Vou até o Grial e o Único, ver se eles estão bem. Ok, Grial e o Único estão bem também. Bom, acontece isso ali dentro. Lá fora, Celerin, Urim, vocês estão ali aguardando pra agir, pra fazer alguma coisa. E aí chegam aquelas três pessoas: Foltos, a Rainha Corvo e a Aurel. Chegam diante de vocês, tá? Alarmados, apressados, até de certa forma esbaforidos. E eles olham pra vocês e perguntam: o que está acontecendo aqui? Eu não vou conseguir responder porque eu tô ofegante, então eu vou ficar calado. Okay. Ô, Jeff, só uma pergunta. Ó, na mensagem que a Toph passou pra gente, ela alertou a gente das runas ou não? Sim. Alertou. Tá, então eu vou tentar esconder as marcas das runas na mão. Não sei se eles já viram ou não, mas eu vou tentar esconder. Quem são os senhores e senhorita? O homem, ele é um homem alto, flamejante, né? Ele dá um passo à frente e ele fala: somos os deuses, rapaz. Somos os deuses de Mistara. Eu sou Foltos, deus da justiça, e trago junto comigo a Auril e a Rainha Corvo. Queremos ajudar a salvar o universo. Vocês são amigos daquela menina sem braços, não são? Talvez, mas vieram em boa hora. Fazia tempo que não vinham pessoas nos ajudar. Parece que ninguém está ligando para isso. Não se preocupe, jovem. Estamos aqui agora. Os deuses vieram para salvar o dia. O fardo de vocês foi pesado demais, mas agora nós já estamos aqui para cuidar e resolver tudo. Mas ele vai se aproximar de você, Celerin. Tá, você sabe muito bem que não são permitidas a entrada de deuses aqui, certo? Sim, eu sei. Então como você se auto-intitula deus? Filha da puta. Desgraçado. Você é um Zé Bastola. Aí pegou, hein? Celerin. É? Tá, você percebe que ele vai caminhando na sua direção. Ele vai esticando a mão assim no seu ombro pra pegar no seu ombro, né? E ele dá aquela parada, ele hesita, ele recolhe a mão dele e ele fala: muita coisa aconteceu, mas nós conseguimos contornar os desafios para chegar até aqui. Afinal, somos deuses. O que você falou? Eu falo pra ele: acho que temos tempos pra você nos explicar o que aconteceu. Não. Não temos tempo, não. Não há tempo. Bom, aparentemente aqui virou uma área da tormenta. Você sabe o que é isso? Sim, eu sei. Mas continue falando. Então, parece que uma amiga minha, ela foi capturada por eles. Nós estamos tentando salvá-la. Não se preocupe, estamos aqui para isso também. Basta. Pode falar. Para chegar lá, basta seguir esse fio dourado. Mas cuidado, não toque nessa barreira de escuridão. Isso é muito perigoso. Ora, do que está falando? Eu já disse para você. Eu sou um deus, não há o que temer. Ele vai e ele toca. Ah, põe a mão. Ele vai e ele toca. Na hora que ele toca, ele é arremessado pra trás. Ele cai no chão e ele se levanta. Olha pra você. Olha pro Murin. Olha pras outras duas. Se levanta, chacoalha a cabeça assim. Aí ele olha pra você, ele assente com a cabeça impulsivamente. Viu? Não há o que temer. Eu olho assim pra uma das duas pessoas que estão com ele. Alguma parece ser uma conjuradora? As duas. Principalmente a Rainha Corvo. Ah. A Auril parece mais uma guerreira élfica. Tá, só vou esperar o trem aqui passar e eu já falo. Beleza. O Foltos, ele pega e ele fala: viram? Não há nada a temer. Estamos aqui agora pra cuidar de tudo. Ah. Aí eu viro pra uma delas assim. É. Pra Rainha Corvo, né, que parece ser mais distoante assim dos outros. Eu acho que você é mais inteligente que ele. Tente atravessar isso em forma gasosa. Eu não possuo esse conhecimento, mas eu tenho amigos que já foram lá e aparentemente deu certo. Ela olha pra você, Selene. Ela sorri maliciosamente pra você. E aí ela fala com uma voz melodiosa, até de certa forma hipnótica. E ela diz: bem, então todos nós atravessaremos esse fio dourado que você diz. Basta que vocês me sigam. Auril, Foltos, me permitem? Foltos, ele só concorda com a cabeça. Auril, ela meio que abaixa a cabeça, assim, como se estivesse contrariada. E aí a Rainha Corvo, ela ergue os braços assim e vai afastando eles, como se você tem a impressão de que você é um pássaro de asas negras abrindo essas asas. Tá? E quando termina de abrir as asas, o negrume toma conta dos seus olhos, toma conta dos seus olhos também, Murray. E vocês sentem os seus corpos sendo alterados. Vocês podem tentar resistir a esse efeito, ou vocês podem permitir que esse efeito ocorra. Vocês decidem. Eu permito. Permite? Eu sugeri pra ela fazer isso? Virou fumacinha. E você, Murray? Murray tá cansado demais pra resistir, então ele não vai resistir. Ok, muito bom. Gostei da consideração. Muito bem. Vocês se deixam levar por esse efeito e se transformam numa nuvem de vapor, uma nuvem de fumaça. De alguma forma vocês sentem a voz da mulher na mente de vocês e ela falando: bem, eu irei à frente, então, guiando todos. E ela vai em forma de fumacinha, bate, e aí vocês veem aquela nuvem de fumaça rodopiando como se fosse um ciclone. E aí vocês todos voltam à forma original de vocês. E vocês veem a mulher sendo arremessada para o outro lado da sala. E caindo para o outro lado, atordoada. Ela se levanta, chacoalha a cabeça. Ela não consegue atravessar. Ela fecha os olhos assim, ela se concentra. Ela abre os olhos novamente. A passagem está fechada. Foltos, por que você não me avisou disso? Aí o Foltos olha pra ela e ele fala: é apenas um ferimento menor, não é? Então está reclamando do quê? Temos que dar um jeito de abrir essa passagem de novo, então. Estou certo? Certíssimo. O berro do Thor. Eu olho pro Morse com uma cara de confuso, tipo, o Gabriel acabou de passar. E deu certo. Eu também tô mais confuso ainda, porque eu não tô entendendo nada desses caras, velho. Aí eu começo a pensar assim, será que tem que ficar socando a passagem pra ela abrir? Igual se ele fez? Acho que isso seria uma boa pro esse tal Deus Foltos fazer. O Foltos, ele chega perto, assim, ele começa a examinar. Ele fala: é um material mais antigo que os próprios deuses. Acho que eu já saquei já. É algo que mesmo nós, deuses maiores, desconhecemos, jovens. A propósito, quais seus nomes? Não gostaria de ter que invadir a mente de vocês para descobrir. Prazer, eu sou Senerim Correventos e eu estendo a mão assim para cumprimentar ele. Ok. Ele estende a mão pra você. E eu, ofegante, eu sou o Murray. Bom, se precisarem de alguma ajuda para abrir isso daí, eu posso tentar. Afinal, eu sou o representante do dos dragões em todo o multiverso. Então, conhecimento pode ser que eu tenha. Então diga-me, Celerin, corre ventos. Que conhecimento você tem sobre esta barreira? Que natureza de material bom, estranho é este? Ele toca cinco dedinhos, dá um... como se fosse um choque nele, mas não é um choque. Mas ele tem um espasmo, assim, quando ele toca um dedo. Aparentemente, tiveram duas condições que meus parceiros fizeram para passar essa barreira, mas eu acho que eu sei por quê. Você mesmo disse, ela é feita de um material mais antigo que os deuses. E nós temos esse tipo de material. Eles têm, né? Eu não. Nós temos. E talvez sejam por isso que eles passaram. E que tipo de material é esse e como vocês o têm? Ah, você estava certo. Aquela amiga lá fora é conhecida minha. A que você ajudou. São essas tais runas que você disse. Ele arregala os olhos. A aura dourada dele se eleva. Brilha ainda mais. Mas não fique tão oriçado assim, não. Nós só temos o rastro delas. Não elas em carne, osso ou minério, sejam feitas. Sim. Nossos amigos têm algumas runas desenhadas no corpo. Sim, entendo. Porque vocês deixaram as runas verdadeiras sob o cuidado de seus deuses, não? Talvez. Faz muito tempo que eu não converso com ele. Não sei se ainda está com ele. Mas então, eles atravessaram a runa, a proteção com essas runas. Porque essa mesma proteção, na verdade, é uma pessoa. Sim. É quem está destruindo o universo. Deve ser o mestre daqueles monstros, não? Mais ou menos. O que é mais? Não foi ele quem os criou, mas no momento é ele quem os domina. A garotinha, Toph é o nome dela. Magaira. Magaira é o nome dela. Eu já nem sei mais como que o Toph se apresentou pra ele. Foi Magaira. Foi Magaira, né? Ela nunca se apresenta como Toph. Magaira. A sua amiga me disse que o seu mundo foi destruído. O meu mundo também foi destruído. Estara também foi destruída. Por aqueles colossos negros gigantescos. E nós estamos aqui para impedir. E essas runas que você mencionou são a chave para isso. Para isso nós precisamos delas, Celerin Correventos. Precisamos de cada uma das runas que vocês possuem. Eu já percebi que você, de todos os seus amigos, é o mais inteligente, o mais sábio, talvez até o mais poderoso, já que representa os dragões no multiverso. Eu sinto o poder correndo em suas veias, eu sinto a sabedoria transbordando de você e contagiando até mesmo seus amigos menos abastados. Ele olha pro Murin assim, com um pouco de desdém. Cara, como eu queria chegar nessa hora aí, mas dá uma lotus naquele paredão ali, velho. Nossa, vai moer esse paredão na Lotus, cara. Tipo, o Deus Ex, tá ligado? É. Certo, o que você quer chegar com isso? Bem, obviamente você entende a urgência do que estamos passando. E obviamente você sabe, então, onde estão as runas e como chegar até elas. Pois foi o que Magaira me disse. Um de vocês talvez saberia. E é evidente que é você o mais inteligente e o mais poderoso de todos. E você, por ser tão inteligente, tão sábio assim como é evidente, você deve saber que deixar essa tarefa nas mãos de simples mortais é estupidez. É condenar o universo inteiro à sua destruição, à sua extinção. Vem, Celerim, corre ventos. Você quer procurar as runas? Eu preciso que você me entregue as runas. Me leve até onde elas estão. Certo. Então vocês poderão descansar. Só um momento. Eu pego assim a minha bolsa. Minha bolsa na mochila, né? Pego um dos pergaminhos que a Toph fez a magigrafia lá da biblioteca. Bem, aqui está. Aí eu faço só um... meio que um compilado com as informações das chaves. Da chave de bronze, prata e ouro. Certo. Se você diz tão ávido por salvar o universo, comece por aqui. As runas sozinhas não fazem nada. Mas isso aqui pode te ajudar. E eu entrego pra ele. O negocinho com o texto falando das chaves de prata, bronze e ouro. Você tá entregando o original ou uma cópia? Uma cópia, eu tô escrevendo aqui. Ah, ok. Beleza. Ele olha para aquilo. Mas o que é isso? Isso é o que une as runas. O que faz com que o seu poder seja alcançado ao máximo. Sem isso, as runas são meras runas. Ele fica olhando para você mudo, né? Aí você vê, vocês dois percebem, né? Áureo lá no fundo, né? Lá um pouco mais atrás, né? Ela olhando pro Celerim. E ela vira a cabeça de lado e murmura alguma coisa. Não precisa rolar teste, vocês conseguem perceber o que ela tá murmurando. Ela vira a cabeça de lado assim, ela murmura. Ela fala assim, pra si mesma: eu sabia que tinha que ter alguma coisa assim. Bem, nós não temos tempo para ir procurar isso aqui. Então, seria uma parte importante da missão. E eu confiaria isso a você, Faltos. Como assim, confiará isso a mim? Você deve me entregar as runas também, se derem corrimentos. Como eu disse, sem esse artefato, as runas são runas. Elas não têm um poder absoluto. E talvez você encontre isso antes mesmo de chegar até as runas. Elas estavam bem longe daqui. Há muitos portais de distância. Mesmo de sítio. Uma dúvida. Diga. Quando ele falou que o mundo dele foi destruído, ele quis dizer que o mundo dele foi destruído ou que o mundo dele estava sendo destruído pelos celestiais? Que o mundo dele foi destruído. Foi destruído? Foi destruído. O mundo dele fora destruído. Pretérito mais que perfeito. Mistara já era. Ah, foi-se. De não existe mais. Não existe mais. E eu viro assim pra moça ali que tava murmurando. Você conhece pessoas de outros mundos também? Ou só do seu? Ela olha pra você. Qual pessoa você tá falando? Qual moça? Ah, você tava murmurando, né? Foi que sabia que tinha isso, a Áurea. Ela olha pra você assim, hesitante, ela fala: não, apenas de Mistara. Lá era o nosso mundo, nosso domínio. Você percebe a Rainha Corvo olhando pra ela assim. Com fúria. Como que diz? Cala a boca, vaca. Porque seria uma pena, sabe? Tem uma pessoa que estava pesquisando o poder dessas runas, mas ela parou no meio do caminho. Talvez ela tenha muitas informações boas para compartilhar. Seria interessante se vocês tivessem contato. Quem é essa pessoa? Bom, eu acho difícil você conhecer, mas era um senhor que, pelo que eu vi nas cartas, se chamava... Eu, Mister? Winston. Acho que era esse o nome dele. Jeff, enquanto eles vão conversando, falando as coisas, eu vou me levantando devagar. Ok. E vou me aproximando da parede ali, da porta, aqui da porta. Uhum. E vou tentar dar um soquinho na porta pra ver se abre a passagem. Ok. Isso eu vou falar, o pouco de força que me resta para abrir a passagem. E tento dar o soco com a mão onde tá a runa do fogo. Usando um pouquinho do poder que eu consigo usar dela. Tipo, o mínimo de poder que eu consigo usar dela pro meu punho brilhar. Pra ver se acontece alguma coisa. Vai usar a graduação 1. Eu vou cair desmaiado. Vai usar a graduação 1 no negócio. só pra... Vou dar um peteleco na porta. Vou dar um mu, porque eu não tenho muita força. Tipo, tô exausto, exaustão 4. Tenho, tipo... Tá estruturado. Exaustão 4, seu, meu. Eu vou pegar exaustão 5 pra... Tum! E cair no chão desmaiado. Ok, boa. Bom, primeiro de tudo, mano. Você invoca o poder da runa. Brilha. Chama a atenção dos três deuses ali presentes. Eles olham pro mundo. E o Morin, ele vai dar um soco. Tá? Seu soco não é muito efetivo, Morin. Mas como você tá invocando o poder da runa de fogo, vocês percebem o seguinte. Quando o Morin bate, né... Aquela massa escura que fecha a passagem para vocês, ela ondula como se fosse um corpo se contorcendo ante um soco. E Morin, ela revida, você toma dano. Isso é óbvio. Toma isso aí de dano obliterante. Tá 16. Se salvou, hein? Dá aquela porrada ali, o negócio ondula, certo? E aí vocês vêm os três olhando pro Morin. Você sente a dor na sua mão, Morin. Você sente sua mão enegrecendo e ela ficando ao mesmo tempo translúcida. Aí, quer ver que eu gravei? Ah, não, a runa do fogo no cara? Não, cara, já tem faz tempo. Já tem essa faz tempo, irmão. Ah, é, a runa do fogo ele já tem. Quando você dá essa pancada, amor, do outro lado, vocês duas estão lá. Acabou daquela explosão jogar vocês na parede, tá? Vocês estão se levantando, se recobrando, e aí vocês vêm ondulando ali na parede de passagem. Tá? O Grial teve que ter uma flecha fincada no chão, uma linha indo atravessando. Daí vocês sentem aquilo lá ondulando. Quando aquilo lá ondula, vocês têm a impressão de ouvir uma voz do outro lado. E aí, Sierra, você começa a se sentir melhor. Você vai recobrando suas forças. Seus níveis negativos desaparecem todos. Ufa! Vocês que estão lá do outro lado, né? Aquele ambiente carregado, aquele ar pesado, difícil de respirar. Né, como se você estivesse com o pulmão 50% comprometido pela Covid. Né, só para datar a nossa campanha aqui. Vocês começam a se sentir melhores. Tá, aquele peso que recaía sobre os seus corpos começa a desaparecer lentamente. Até que vocês conseguem respirar normalmente. Tá? Aquela vermelhidão opressora que cobria tudo desaparece e as cores retornam ao normal. Só que as cores normais desse local... São, ainda assim, são tons de cores sombrias. Prof, vamos ficar um pouquinho agora lá fora, né? 58, 57, 56. Puta que pariu. Eu colocaria a mão na cabeça agora, mas não dá. Eu ativo... Até dá, faz assim. Eu ativo a roda... Calma. Antes você ativar a roda. Ah, perdão. E aí você vê, assim, no céu aquela nuvem rubra... Dá um chove, aquele ácido corrosivo, né? Subitamente as nuvens, elas são encolhidas como se existisse alguém aspirando aquelas nuvens, né? Puxando assim as nuvens, elas são encolhidas assim e aí tem uma explosão que dissipa aquele vermelho e ele desaparece e sigue e volta à cor normal. Sua vitalidade retorna todos aqueles níveis negativos que todos vocês tinham desaparecem por completo. Ah, tormenta foi destruída. O que você faz, Toph? 56. Eu ativo a runa da velocidade, a runa da mente. 55. E eu quero usar a minha percepção de Ki pra poder entender, pra poder ver quem que sobrou em Sigil ainda. Quero tentar fazer uma varredura completa de Ki em Sigil e mandar mensagem pra essas pessoas que eu senti em Sigil usando a runa da mente. Tá. Com a runa da velocidade, inclusive pros meus amigos, tá? Com a runa da velocidade, eu quero voltar pra dentro do portal da Ciri, caso ele ainda esteja aberto, pra poder tentar contato com o Calmir, tá? Tá certo. Okay. Eu jogo primeiro o quê? O Perception? Bom, antes de mais nada, D, você me deve um teste de resistência de constituição aí. Vou jogar então. Joga aí. Você pode jogar então primeiro Percepção pra saber quantas pessoas tem. Aí você me diz se você vai jogar teste para as runas ou não. Você vai usar dentro do que você é capaz. E não esquece dos testes de resistência para elas. É, você entrou de constituição ou não? Sim, sim. Constituição. Mente. O valor que você tirar de runa da mente, vamos transformar num modificador para somar no seu teste de percepção. Oi. Ah, sim. Aí. É, 55 de percepção, agora eu vou jogar a runa do bichinho. Por que eu tenho uma carta de falha? Eu não sei. Deve ser da sessão passada. Você roubou minha carta. Eu não deu, roubei sua carta? Errou! Nossa! Como é que eu jogo? Eu não consigo jogar. Que ladrão. Aí, rouba de volta, Denise. Tinha aparecido assim. A Nick tá pegando um card set. Mas nem aqui eu tava. Mas você tá jogando D&D ou roubou? Deixa eu jogar a runa da mente. E o Bamonte é legal. É resistance. É, você tá roubando. É. Crítica? É. Parece crítica, na verdade. Deixa eu jogar a runa da mente, peraí. Ah, eu quero rerolar esse dano. Eu vou gastar aqui e vou rerolar e ficar com o segundo valor. Vai lá. Ah, tomar no cu! Caralho, não berra. Filho de rapariga! Foi mal. É 28. Tem mais 5 do bastão. Ah, só 15 metros, mano. Calma. Ah, tomar no meu cu. 28 foi? Mais 9 que você vai somar no seu teste de percepção. Usa ponto heróico e rerola, mano. Não, mas eu quero gastar o ponto heróico pra outra coisa. Então foi 28 mais 61. 89 total já. Eu tô somando do bastão, que não tá ali, tá? Ok, com certeza isso aí abrange a cidade de Sinho inteira e muito além. Tá. Beleza. Você percebe o seguinte, Toph. Aproximadamente metade das pessoas ainda estão na cidade. Ainda estão nas ruas. Elona estava fazendo o que ela tinha que fazer de resgatar as pessoas, mas não houve tempo para isso. Ela não conseguiu concluir a sua tarefa. Paca. Certo. Ou não quis. Ou não quis, né? Ok. Runa da mente ativada, consegui encontrar as pessoas. Vou mandar mensagem para todo mundo que eu consigo perceber, certo? Ok. Isso inclui os meus amigos também, tá? Perfeito. Atenção, Sigil será... O que ela falou mesmo? Vai ser... Reiniciada. Sigil será reiniciada. Temos menos de 50 segundos. Quem puder sair de Sigil, saia imediatamente. Quem não puder sair, adeus. Pânico nas ruas de Sigil. Pânico nas ruas de Sigil. Ah, você vê aquela galera imensa correndo pelas ruas, o portal abrindo aquele... E as pessoas fugindo. Pessoal caindo do teto. Né? E a dama da Lor tá lá. Da Lor tá lá. 45, 44, 10, 9. Oxi! Cadeirinha. Eu corro. Bugou o negócio. Corro lá de volta. Eu corro lá de volta pra. Pra. Pro portal da Cia, se estiver aberto ainda. Tá aberto. Tá. Eu entro lá dentro. Uhum. Pessoal. Seguinte, ninguém sai daqui porque Sigil vai ser destruída, será reiniciada. Não saiam daqui por nada. Aí eu tento ativar o colar com o Calmir, porque suponho que ele seja um outro portal, né? Um outro plano, e ali eu consigo conectar com o Calmir. Calmir, você me ouve? E não consegue. Filha da puta! Puta bosta, velho. Tá desconectada de lá. É, como que é o nome do Pocoyo aí? É pesadelo, né? Kurama. Pesadelo da raça. Quem está destruindo? Onde está a Ciere? Kurama, fale, escute. Você consegue... Você tem peitos agora? Eu só não te dou um soco porque eu não consigo nem mexer o braço. Escuta. Você consegue ir até Vitalia? Responda rápido. Pangaré. Eu consigo ir pro planetário. Você consegue encontrar os deuses do Gerton? Claro, consigo. Ok, então, vou confiar em você. Peça para Calmir guardar você sabe o que com a própria vida. Tem gente indo atrás dela. Bom, não saiam daqui. Vou voltar pra lá. E a Ciri está bem, não se preocupe. Mas eu tenho que sair daqui. É o quê? Eu tenho que sair daqui pra encontrar os deuses, droga. Onde tá Ciri? O que aconteceu com ela? Daqui mesmo você consegue. Eu confio em você. Tá vendo aquele portal ali, ó? Aquele planetário ali, ó? É lá. Só seguir ali. É... E saio. Beleza. Deixei nas patas dele. Ok. É, tento me localizar pra ver onde que é a torre do pessoal. Localizado, você sente a presença de todo mundo ali. Ok. É, ainda tô com a percepção do pessoal ativo? Sim. Ok. Nesse meio tempo, eu quero tentar puxar o ki do pessoal que eu tô conseguindo sentir. Como assim, puxar? A força. Tipo assim, eu tenho a runa da vida, certo? Então, eu quero tentar usar a runa da vida com essa percepção que eu tenho pra puxar o ki desse pessoal. Você pra vai roubar mim, a vida das isso. pessoas? Oi? Você vai roubar a vida das pessoas? Não, roubar o ki. Um pouquinho só. É, roubar a vida. Sim. É, um pouquinho. Tipo o equivalente a uma exaustão de cada, vai. Bom, de exaustão de cada. Você tá me devendo um teste de constituição aí pra ronda da mente. Você ok. É, eu vou. Cadê? Já tá aqui. Constituição. Ai, que bosta, eu vou rerolar. É. 27-31 já. Passou, né? Tinha sido 23. Sim. Ok. Então você vai rolar agora um teste de runa da vida. Certo. Runa da vida. Quarenta e um mais cinco, 46. 46? Tá que pariu. Ó, são 100 toneladas de pessoas das quais você consegue roubar a vida. 100 toneladas? É. Caralho. 100 toneladas. Eu não sei nem qual o peso disso, velho. São 100 mil quilos. Não, 100 toneladas eu sei, quilos. Mas... O peso de uma pessoa, na média, aí 70 quilos. Tá, são 1.428 pessoas de quem está roubando vida aí. Certo. As pessoas, obviamente, têm direito a resistir a um save throw de constituição, dificuldade 41. Se necessário dizer que a grande, imensa maioria delas vai falhar. Então você está sugando a vida dessas pessoas aí à vontade. Beleza. Vai ser um ponto de, seria o equivalente a um ponto de ki de cada. Igual eu falei, isso. Pra você é um de exaustão, não sei como isso, que você definiria isso. Cada. Vamos por essa, um ponto de ki de cada. Ok. Só dá uma lambidinha, né? Aham. Uhum. Ok. Tá. E aí, joga agora um centro de construção pra Ronda da Vida aí. E você tá usando certo. Isso com a Ronda da Velocidade, né? Sim. Então você tem que me dar o teste da Ronda da Velocidade aí também. Aham, só um segundo. Ó, Constituição. Aí, nice. Foi bem. Agora agora uma velocidade. Mas falhou, 40 você falha. Oi? 40 você falha na Constituição. Ah, é verdade, né? Uhum. Oh, bosta. Uhum. Não, não consigo já tirar 20. E eu não posso gastar esse ponto heróico porque eu quero usar ele. Eu preciso dele. Não, pera aí. Vou gastar ele pra adicionar um D6. Vai, Capitão Pátria, caralho. Por que eu não consigo empurrar? Quer como? Não tô conseguindo empurrar, mas eu gastei pra adicionar um D6, ok? Você tem que arrastar ele pra fora pra jogar na área. Então. Tem que pedir com carinho, né? Aí já foi. Ficar jogando ele. É. Dá leitinho pra ele. Já joguei, já. Pronto, é, passei. Dá um leitinho pro Capitão Padre que ele... Passei... passei no Constituição e passei de novo no Constituição. Passou e agora não. Joga um D6, vai se tira um zero. Ah, te catar, rapaz. Agora rodando a velocidade lá pra fazer o teste da Velor. Pô, mas não era 42? Ele tem que tirar 2, não é? 48. 48. De velocidade. Então você tá fazendo as coisas muito rápido. Muito, muito rápido, tá? O tempo suficiente pra você chegar lá dentro. No momento que você falou que você queria chegar. Porque tá muito rápido. 48. Cheguei. Aham. Uhum. Quase na velocidade de escape de novo. 60 mil quilômetros num turno. Dá pra. Ok. Então você tá fazendo isso muito rápido. Suga a vida da galera. Dá tempo de eu chegar lá e a galera tá recebendo a mensagem. 29, 28, 27, 26, tem uma boa noite. Cheguei. Cadê o pessoal? Eles estão lá dentro, hein? Eu já sei que eles estão lá dentro. Sua vida será obliterada para o bem do universo. Eu sei que eles estão lá dentro. Sabe, você sente a presença de todo mundo, inclusive muito, muito enfraquecida a presença da Lisbeth. Muito, muito, muito distante. Ok. Droga! Cheguei muito tarde. Culpa desse imbecil flamejante aí. Afastem-se! Já, eu concentro todo o meu ki que eu recolhi na testa, no terceiro olho, e faço um disparo da Lotus na parede. Só pera que aí, eu quero, mas eu quero você transformar. Não é Onix, você não tem terceiro olho. Mas eu tenho chakras, né? O chakra pineal. A Toph é uma monge, ela sabe onde localizar o chakra. Tá, terceiro olho é modo de dizer, então não é um olho. É onde vai carregar, vai concentrar, porque eu só tenho dois olhos agora, né? Ok. Vamos voltar a cena lá pra dentro, então, pra gente saber o que tá acontecendo no momento que a Toph chega. Né? Beleza. O Willy tinha acabado de dar um murro, e aí ele cai pra trás inconsciente. Celerim, quando acontece isso, o que você faz? Você faz alguma coisa? Essa é a pergunta mais correta. O Murray caiu inconsciente? Cai inconsciente. O Murray tá muito fraco. Ai, meu Deus. Mais um agora. O Fotos, ele fala pra você, não se preocupe. Isso mostra que os mortais não devem se carregar da tarefa que cabe somente aos deuses. E aí ele vai até o Murin, põe a mão no peito do Murin e começa a curar o Murin. Murin, ô Jeff, a gente percebe alguma coisa da tormenta saindo ou não? Da tormenta, sim. sumiu aquela vermelhidão e os níveis negativos foram embora. Falei pra vocês. Ah. Não, mas é que eu não sei se a gente tinha percebido isso dentro da torre. Sim, vocês percebem. Aquela vermelhidão que tava, que era tudo como se estivesse enxergando como ciclope. Desaparece tudo, tá? Você pode até interação com o objeto, vai, livre. Você tira aquele óculos que o Grial deu e você percebe que tá normal a visão agora dentro da torre. Uhum. Bom. O Warren cai, o Foltos ele vai. É óbvio, não se pode deixar os mortais cuidar daquilo que cabe aos deuses. Começa a curar o Murin, tá? Tof, você tá chegando e tá ouvindo ele falando isso. Acelerem, faça o que você ia fazer. Bom, e não é que vocês salvaram mesmo o Homer? Eu aponto pra torre. Aparentemente, a tormenta foi derrotada aqui. Sim, é claro. Mais um motivo pra vocês confiarem em nós, não? Murin, você tá vida cheia, exaustão foi embora. Ele tá então, tapinha na cara pra acordar. Cheguei na hora que ele fala isso, hein? Chega na hora que ele. E aí, quando vocês estão falando isso, tem mais alguma ação pra fazer, Celerinho, antes da chegada da Toph? Pô, minha vida tá cheia. Nada, eu só tava olhando assim pra torre. Sim, a tormenta foi embora, ele fala: óbvio, nós estamos aqui pra isso, mais um motivo pra vocês confiarem em nós. Os deuses estão resolvendo os problemas. E aí. Chegou o The Flash ali dentro, a Toff. O braço, tipo... O Murray tem um... Cabeça de fogo, tem um lapso de memória do que ele fez, né, Jeff? Tem. E tem outras memórias mais, Murray. Por que foi, Toff? Por que você está aqui? Eu que me sacrifico e o cara que leva o crédito. É assim. Se a tormenta não está lá fora, não é por seu mérito. Você me fez perder tempo. A Lisbeth está lá dentro ainda. Eu posso sentir bem fraco. Sai da frente. Sim. Eu vou abrir esse buraco. Não. É proteção do nada. Você não ouviu o que eu disse? Sigil vai sumir. Não temos tempo. Não, mas você não disse isso. Sim, eu disse. Sigil será reiniciada. Disse? Nossa, eu estava tão ocupado aqui tentando... Você está me atrasando também, Celerinho. Afaste-se. Mas posso, ué? Eu concentro, já é todo chakra e disparo uma lotus de obliteração. Ui! Aí já o cara fica sua energia e fica mais forte ainda. Já ele tá vendo alguma coisa, amigo. Vocês me aconselham alguma outra coisa? Alguma runa, alguma coisa? Você vai então meter uma lotus da morte. Não, mas se for que tava rápido, então não vou conselhar nada. Obliterante. Não, eu tô perguntando. Eu estou pedindo que vocês me aconselhem. Em on ou em off? Em off. Ah, tá, em off? Tem que ser em off. O Grial conseguiu passar usando a forma, mas talvez ele tenha passado por causa da runa. Assim, ele também começou a socar ali, e ela também tem as runas, então ela conseguiu passar. O Foltos não conseguiu passar porque não tem as runas. Talvez seja isso que desbloqueie a proteção. E eu soquei a parede e parece que ele desconcentrou. Não é que ele desconcentrou, é que ele reverberou, né, e voltou o dano pra você, como se tivesse absorvido sua energia. Até eu carregar. Sim, mas eu tô falando a Lotus, que ele perdeu consegue... a negócio do... Até eu carregar a Lotus, você consegue jogar isso pra um? Depende. Quanto tempo você demora pra carregar? Eu não sei. É o tempo de você ver eu me concentrando, fazendo os movimentos com a perna. Porque o braço vai ficar todo bambo. Ele vai ficar sentadinho de... Não, vou fazer os movimentos em pé. Fazer um catar, só que sem os braços. E eu vou disparar pela testa. Você sabe que eu vou usar a Lotus, então você pode falar. Transforme ela com o poder da runa. Entendeu? Toffe. Foque naquele ponto. E eu mostro onde tá a flechinha dourada. Ok. Tá vendo? Ela está atravessando a proteção. Certo. Ali é um ponto fraco. Use. Perfeito. Use aquilo que o nada não tem. Que os deuses também não têm. Tudo? Use o poder cravado em você. Nossa, força de vontade! Cara. Não. Poder do amor. Poder cravado em você sabe o que é, né? Poder cravado em mim? É. Não. Use suas tatuagens, menina. Ah, ok. Ok. Na verdade, bom, temos pouco tempo. Nada dessa cena aconteceu, né? Porque a Toph chegou assim, correndo assim. Tipo esquilinho sem floresta. Vezes 15. Oh, tá vendo? Você ainda não sabe como o homem é a direita, ó. Tá apontando pro teto, é pro chão. É assim. Não tô apontando pra lugar nenhum. Ok, já, então eu tento usar as runas em comunhão com o meu. Com a Lotus. As runas. Não precisa ser todas não, acho que uma só já tá suficiente. Mas não, a runa que talvez dê dano, no caso, eu pensei em fazer assim, escuridão, luz, tá ligado? Tipo, nada, a gente preenche com luz, né? Se ele for a escuridão, sim, mas eu acho que ele não é a escuridão. Se a runa agora você preenche com tudo. Exatamente, você preenche, né? O nada você preenche. Então seria a runa do quê? Da criação? Provavelmente. Ok. Seria possível, Gé, a Lotus, a hora que encontrar com o nada, começar a fazer uma criação de luz, de energia, alguma coisa assim, pra ir comendo esse espaço? Tipo, como se fosse o Big Bang, né? Toda a escuridão, começou a luz aparecer. Como se fosse a luz estivesse preenchendo toda a escuridão. É isso. Não sei. Mas aí só sabe lidar com o futuro que surgiu disso. Sim, eu quero fazer isso então. Seguindo os conselhos do Celerim, vou usar a runa da velocidade pra poder ela chegar mais rápido, que eu já tô com ela ativa, junto com a runa da criação. Ok. Meu Deus do céu, o cara vai fazer o catar mais rápido do mundo. Fazer o moonwalk, velho. O catar que é pra fazer de boinha, ó, tá as manias. Consegue entender o que a Toph fala, Jeff? Só pra, tipo, como ela tá... Em 2x. Pela velocidade da... Em 2x. Consegue. A gente não entende o que ela fala. Consegue. Não. Vocês conseguem entender. Consegue. Ela tá se movendo. Consegue controlar a voz. Ela tem controle, exato. Ela tem controle. Você também consegue falar assim. A gente falando que ela vai ouvir como se tivesse câmera lenta. Já assistiu aquele filme lá, como é que é? Reino Escondido? Que tem uns elfos miniatura. É desse jeito. Bom, Toph, você quer descrever então? Ou quer que eu descreva? Por favor, pode descrever. Tá. Então a Toph, ela... Runa da criação. Certo. Então a Toph, ela vai... Ela para diante da barreira ali. Tá, sob os olhares atentos de todos ali, em especial dos três deuses que estão ali, as três divindades. Ela abre os braços, certo? Os dedos interiores das suas mãos unidos. Ela começa a girar, murmurar um mantra ritmado, repetitivo. E conforme ela vai girando os braços, ela vai se concentrando. E aí vocês veem, nas costas da Toph, se acendendo vários pontos luminosos, certo? Brilha mais intensamente um ponto que vocês reconhecem como sendo a runa da criação. No ponto onde ela brilha nas costas da Toph, ela chega a incendiar a roupa da Toph e ficar evidente, ficar extremamente visível ali. Um brilho cegante, ofuscante se forma. A Toph continua girando seus braços e aí vocês veem, conforme ela vai girando os braços, um halo luminoso vai se formando. Junto desse halo luminoso, conforme ativa a runa da criação, vocês vão vendo que, além da luz, outras coisas vão se formando. Vocês veem gotículas d'água, poeira, vocês veem redemoinhos de ar, vocês veem chamas, vocês veem sombras. E a impressão que vocês têm é que a Toph, tal qual um deus, está criando ali diante de vocês um pequeno mundo, um pequeno planeta. Então ela junta as mãos dela, uma esfera de energia se forma, ela traz as mãos para trás, joga as mãos para frente novamente, e ela grita, Lotus da Morte, e um raio de luz sai das palmas da mão dela e colidem contra essa parede, que é o próprio nada que está diante de vocês. Quando isso acontece, é como se vocês jogassem um jato de água contra uma parede macia, uma parede feita de lama, uma parede feita de nada. De nada. Obrigado. Uma parede feita de um material que vai se dissolvendo pouco a pouco, tá? Só que diante de você, Toph, está o poder do próprio nada. E ele vai resistindo, resistindo, resistindo. Uma pequena abertura vai se formando. Do outro lado, Lisbeth, Ciere, vocês veem que começa a surgir um calombo na parede, mas ele não se rompe. Toph, você fica ali resistindo. Peço ajuda para meus amigos. Pessoal, eu não vou aguentar por muito tempo. O Moore se posiciona do lado da Toph, concentra a runa do fogo numa mão, a runa da terra na outra, e juntas, jogando aquele jato de lava. Caralho. Junto com o jato dele. Boa, garoto. Aquela luz rodeada pelos elementos da criação se junta à lava incandescente e atinge aquilo ali e vai aumentando aquele buraco. Aumentando aquele buraco. Celerim, me ajude, por favor. Único, você também. Eu não tenho runa. Ô, Orre, tira o que você carrega. Runas. Essa é a resposta. É o Charlie Brown mesmo. Honre o título que você carrega, dragão. Me ajude. Precisamos salvar nossos amigos. Tá bom. Eu olho pra trás. Se afastem. Agora vai ficar sério. Rapaz, isso tá bom. Eu pego o machadinho. Eu pego assim o machadinho. E vou com ele e dou uma certeira no meio da parede. Interessante. É o sopro focalizado em um ponto. Interessante, interessante. Do outro lado, vocês fazem alguma coisa? A gente sabe que tá fechado, que a gente não consegue passar. Sabe. A gente sabe. Sabe. Mas vocês estão vendo se formando uma bolha. Tá formando uma bolha ali que tá querendo romper a película que bloqueia a passagem de vocês. Ah, eu vou tentar romper essa película pra ajudar os caras, né? Ah, quase morri. Vai virar um pouco dos lados. Mas como? Escreva a sua ação. Eu vou virar pro pessoal que tá ali e falar assim, o pessoal tá tentando tirar a gente daqui. É melhor a gente se mexer também. Ok. Né? E eu vou usar as runas, vou me posicionar ali e vou usar as runas pra tentar romper desse lado de cá. Eu peço que as pessoas me ajudem. Tá. Aí eu vou, tô pensando, calma. Okay, desculpa. Tô falando enquanto eu penso, sou igual o mestre, meu bem. Tô falando enquanto eu tô pensando. Tá bom, tá bom. Ok. Lisbeth, o que você faz quando você diz isso? Eu posso ajudar ela com as runas também. Mas acho que por enquanto só isso. Até o momento, eu não uma tenho uma ideia, não. Uma voz na sua mente também diz pra você, Lisbeth. Use-me. Dê-me o sangue dessa criatura que está diante de nós. Vamos, Lisbeth. Vamos! Adoro isso, mano. Eu vou usar a runa da qual criatura é essa aí? Criar um furo ali. Pra mim, entendeu? Runa da criação. Da criação. Isso. Pra criar um furo. Vou criar um furo, exato. A runa da criação, faz o que eu quiser, eu vou criar um furo ali. Beleza, perna longa agora. Né? Perna longa. Why not? É a runa da antimatéria, é isso? Exatamente. É a espada que tá falando isso pra você, Lisbeth. Ai, Deusa, Deusa, Deusa! Te dou balinha! E aí, Lisbeth, o que você faz? Runas também? Escreva. Runas também. Posso ajudar, auxiliar ela. Eu posso ajudar, deixa eu ver as runas que tem aqui. Eu nunca lembro quais são. Eu sempre fecho o negócio também. Peraí que eu vou mandar aí qual que vocês têm. Qual runa que você tá usando, Thierry? Criação. Bom, você criação. Reconhece, né? Você já reconhece de cara, né? Vocês têm treinamento, então você reconhece, ativa no corpo dela, brilhando a runa da criação. Eu posso ajudar com a runa do tempo. Do tempo? Escreva. Discorra sobre. Tô pensando. Da matéria a gente não tem, né? Ou tem? Não. Não. As que vocês têm estão aqui. A gente tem. E as que estão com nada também. Colocando aqui no chat. Não do... sei se é. A Toff conseguiu. A Toff não. A Sierra conseguiu uma nova aí. Não sei se foi a da descrição que eu perdi. Não é, espera que vocês foi chegando. Porque ela ficou socando nada, aí ela conseguiu pegar o poder da destruição que nada tá usando. Quando a falsa Lisbeth tentou matar a Eternidade, vocês foram combater ela, a Toph foi lutar contra ela, ela usou a runa da destruição, marca, né, pra destruir a Toph. A Ciri impediu, e a Ciri ficou tentando controlar a runa do adversário pra impedir que ela usasse. Foi aí que marcou. Se nada marcou, eu posso usar bem a runa da velocidade. Runa da velocidade? Ok. Isso, pra ajudar com que ela acelere esse processo. Certo. Beleza. Bom, quando aquele raião lava ali com tudo, Celerin vai dar aquela machadada gigante e ao mesmo tempo do outro lado, né? Assim, ele usa a runa da criação, começa a criar um buraco ali. A Lisbeth usa a runa do tempo, começa a acelerar o processo de criação desse buraco. O único, ele vem com a espada dele, enfia a espada dele ali, onde assim ele está criando o buraco. E o Griel puxa o arco dele e dispara uma flecha certeira ali. Tá? Naquele momento, as energias dos dois lados de vocês se colidem e uma explosão se forma. Quando essa explosão se forma, vocês são arremessados. Um pequeno passo para trás. Porque o poder empregado, utilizado por vocês, é tamanho. E a própria força do nada que está ali diante de vocês, ainda que seja ele próprio, está contido. E não consegue fazer com que vocês sejam arremessados para trás. Tamanho e poder que vocês utilizam. Um buraco se forma. E aí esse buraco, ele se expande, e vocês veem uma explosão. Quando essa explosão se dissipa, aquele brilho, né, vocês são empurrados cerca de meio metro para trás apenas, tá? Vocês olham através da porta e vocês enxergam uns aos outros. Vai, passa. Vocês passam? Se der pra passar. Eu não sei se o Grião vai ter que fazer o forma gasosa pra atravessar pro lado deles. Não. Pessoal, o ciclo será reiniciada. Vamos ter que sair daqui o mais rápido possível. Naturalmente, Toph. Tá totalmente descontrolada. Inclusive, mandou o Aldrich aqui para o labirinto. Ó, informação importante. Inclusive, Toph, na sua mente, você, como tem uma percepção alta, você tá escutando a voz do dominador. 15. A gente saberia que esse negócio 13, do labirinto 15, seria... 14, 13, sua vida será 12, para o bem do universo. 11, 10, pessoal, temos 10 segundos. Escolha um destino, pessoal. Eu falo, escolha um destino. Qualquer um, menos aqui. Vamos rápido, temos 10. Não temos tempo para escolher um destino. Eu 8, vou perto de todo 7, mundo e uso o teleporte. Até o ok. A 5, gente vai voltar lá para a cidade de Silvana. 4. Não dá pra ir com teleporte pra lá. Não dá pra sair de teleporte de Sigil. Eu acho que dá. Não dá pra entrar. Não. Tá cheio de portais aqui? Tem que usar o portal. Abre portal, eles tentam abrir portal e vaza. Mas como que eu vou abrir portal, cara? Você não tem chave nenhuma. Eu tenho. Junto. Então abre aí. E esses deuses que se titulam deuses não estão fazendo nada? Então bora, não sim, conhece então, a cidade. Hã? Abrir mas julgam a gente que nem bosta. Não, você tem que ir no local onde o portal tá. E eu sei onde é? Sabe, foi explicado pra você. É perto de onde a gente tá? Fica lá no salão dos sensitivos, lá perto. E é onde a gente tá? É longe de lá? Eu não lembro. É longe, tem que gastar um teleporte pra ir pra lá. Vai pro salão dos sensitivos. Tá bom. Okay, então fui. Eu vou teleportar a gente pra lá. Ok, cheguei. Correu, chegou junto com o teleporte. chapa de Ares, mano. Tá, ok. Vocês se teleportam pra lá. E existe, na lateral dos salões sensitivos, existe um arco de uma porta inexistente. Beleza, eu fecho meu plano. Ok. Okay. Fechou o plano. E eu vou lá abrir, pego o diamante lá e vou abrir a porta. Quando você aproxima aquele arco de porta, sabe a igreja matriz nossa aqui? Não tem lá na lateral dela umas janelas gigantes, só que fechadas com tijolos? Sim. É tipo um troço daquele que vocês estão vendo. Só que uma... ia ser colocada uma portinha ordinária que nunca foi colocada. A cera aproxima um diamantezinho, um cristalzinho dali e brilha e abre um portal. Vai pra dentro, entra aí, depois a gente conversa. Ok. Do outro lado, conforme vocês vão entrando, o que vocês fazem? Vocês olham pra trás, vocês vão reconhecer o local adiante? Não, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero saber o que é reiniciar a sigla aí que a Toph tá falando que vai ser reiniciada. Ok. Aí tipo, ela fala que eu sei de ver. Então você tá olhando. Funciona isso. Só a Sierra fez isso? O Miro também vai olhar. Não, eu vou olhar onde a gente tá. Se a gente tiver emboscado ali. Sim. Tem como usar um item pra servir de observatório? Tipo assim, deixar uma pedrinha lá e alguém usar essa pedrinha como se fosse um olho? Eu acho que não dá. Teria que ser um animal. Um animal até eu faria. É. Ah, mas esse animal tem de monte aí. No, alguns não. Animais provavelmente vão ficaram. Certo. Bom, então a Ciri e o Murray estão olhando fixamente para a Dama da Dor para ver o que vai acontecer. Uhum. Né? Calma aí que... deixa eu ver aqui a magia. E os deuses, eles vieram junto? Eu mandei eles irem, falei, entra depois de conversa. Então, Deus? É, não sei, problemas. Abismo ou pandemônio? Acho que abismo. Pandemônio. Pandemônio? Pandemônio. Dois coelhos com uma cajadada só. Então, ó, primeira missão de vocês. Tá aqui, a chave tá aí, ó. Só procurar. Quando vocês estão atravessando, Selim, você imediatamente reconhece que vocês estão entrando no pandemônio. Pelos seus estudos, dos planos que vocês fizeram, você reconhece que vocês estão adentrando o pandemônio. Ciri, Murin, vocês estão indo um pouco mais atrás, atravessando o portal ali, a Ciri por último, obviamente, para manter o portal aberto para todos passarem. Vocês dois olham para trás para a Dama da Dor e a cena que vocês veem é aterradora e ao mesmo tempo intrigante. Porque vocês veem, a Dama da Dor, ela está no alto, a cabeça dela girando devagar, a voz dela ecoando por toda a cidade. 10, 9, 8, 7. Sua vida será extinta para o bem do universo. É que vaca. Ela fala isso mesmo? Ela não fala isso. Ah, bom. Ela não fala isso. E os tentáculos dela, eles são inúmeros. Eles são incontáveis. Tá? Eles são incontáveis. E eles estão partindo dela e se espalhando por toda a cidade, envolvendo toda a cidade, como se fossem dedos compridos, esguios, desproporcionais, envolvendo um anel e se preparando para estrangulá-lo e esmagá-lo. E uma outra coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa inusitada, uma coisa pela qual vocês não podiam esperar. Existe uma figura em pé, em cima de um telhado, e essa figura acena com uma moita de mato na direção do demandador, e sangue escorre pelos seus braços. É o carinha, o único carinha que conseguiu acertar ela, né? É o Desmond. É o Desmond? O que esse maluco vai fazer? Ele tá acenando uma moita. Ele catou um churrasco de mato, tá acenando pra ela. Tá? 4, 3, 2. Iniciando o protocolo de eliminação de ervas daninhas. E a Dama da Dor começa a ir na direção do Desmond e para a contagem regressiva no exato instante que vocês terminam de atravessar o portal. Esse cara vai se sacrificar, pô. É? Ele vai se sacrificar. Não sei, vocês agora estão com um demônio. Ele tinha uma informação que, a gente, que não passou pra gente. Ah, mas ele passou. Mas tá falando. Assim, ele não passou. Oi. Quando você descobriu isso? O quê? Esse portal. Esse portal? É. Há algum tempo. Você sabe quem é importante, né? Ah, leva pra cá, né? Não, uma das chaves está nesse plano. Ah, claro. Eu não lembro ter chave no... Eu acho que é no abismo que tinha. Bom, mas não é muito seguro ficarmos aqui. Quanto tempo será que nós podemos voltar pra Sigil? Acredito que não podemos voltar pra lá por um bom tempo. Ah, não sei, mas já que a gente já tem uma coisa pra fazer aqui, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Mas... E o que faremos com os nossos convidados? Que convidados? Os três. Eu aponto os... Ah! Os tontos que se intitulam deuses. Cadê a outra? Eu falo isso em voz alta, viu, Jeff? Cadê a moça? Eu não tinha ficado com você, criatura estranha. Ah. Criatura estranha, olha quem fala. Jeff, Murray fala tonto. Ele tá triste? Eu percebi que ele tá triste. Que se intitulam deuses. Ele tá debochando. Ok, tá debochando deles. É, aqueles tontos lá que se intitulam deuses. Só ficaram olhando pra gente enquanto nós fazíamos o trabalho todo. Fultos, ele olha pra você, Murray, e ele fala: nós não nos intitulamos, nós somos deuses. Então haja como e vocês, o que são? Você disse, nós somos mortais. Meros, por sinais. Por sinal. Vocês não são meros mortais. Ah, você falou há 10 minutos atrás? Quem são antes vocês? De eu cair inconsciente? Quem são vocês? Foi mal, galera. Tinha caído um tibar aqui. Quem são vocês? Vocês não são meros mortais. Eu já me apresentei pra você. Vocês percebem o seguinte. O Foltos e as outras duas deusas... Estão com um olhar espantado na direção de vocês. Eu falo assim, ah, deixa eu ver se a moça não tá aqui, peraí. Aí eu abro meu plano ali. Você abre o seu plano? Eu abro meu plano ali. Ok, quando você abre o seu plano, né, uma coisa acontece. Né, os bichinhos já vêm saudar você. Ok. Tá. Os dois primeiros bichinhos, eles vêm pulando pra fora do plano, alegres e pulam no seu colo. E pulam no seu colo. Um branquinho e um pretinho. Ei! Vocês são novos! Então, pra você olhar pra dentro, tá cheio de bichinhos novos. Uou! Lembra os bichinhos que tinham no, na Cidadela da Eternidade? Sim. Tem uma porção daqueles bichinhos que estão ali dentro do seu plano. Gente, invadiram o meu plano, mas foi uma invasão boa. Você tá com alguma coisa brilhante, algum anel, alguma coisa assim? Sempre! Sempre. Ah, não, agora não, eu tô em, ah, tô em elemental, né? Magia. Tem alguém que tá perto da Ciere? Não. Não. Tem alguém que tá perto da Ciere? Não sei, não sei como que a gente tá distribuindo. Do lado dela, né? Porque a gente tá, a gente tá do mesmo jeito. Eu acho que quem tá olhando perto de mim. Tem alguém que tem algum anel assim à mostra? O meu, provavelmente o meu do. Ok. Tem o um anel do. Anel do... e colar é com o Murray, tem eu tenho o anel de evasão e tem o anel com o. Com o é Grial bicheiro, bicheiro mafioso. Bicheiro! Ok. Quando sai esses. Quando com esses coelhinhos, um pretinho, um branquinho, pulando no colo da cera, um outro bichinho vem rastejando assim no chão, um bichinho todo pelado, de olhos grandes, vem na direção do Murray. Ele fica olhando pro seu anel, ele estica a mãozinha. É precioso, meu precioso. E fica querendo alisar assim, ah, na sua mão. É o Gollum. Não, oh, legal, que legal. Deixa eu ver se a moça tá ali. Qual que era o nome dela mesmo? Na hora que o bichinho vai passar a mão no Murray, né? Um outro bichinho verdinho chicoteia ele, tipo, com um arame farpado. O que, que é isso? E aí o pequenininho corre pra dentro. Ele bateu em nós, ele bateu em nós, precioso. Ele bateu na gente, precioso. Ok. Dentro do seu plano agora tem mais ou menos uma meia dúzia de Mokonas, uns 3 ou 4 Keros, uns 4 ou 5 Golems, tá? Uns Coatles e uma série de outros bichos. Cadê a Cissa? Você entrou aí? Sim, ele vai ter que aumentar os hectares aí do plano dela, velho. Que tá. Fala pra lá, né? Deitado ali. Pega ela ali, mãe. Bem, a Elona tá lá dentro do seu plano ainda. Eu entro lá, Elona! Vai até você. Sua galera tá aqui. O que aconteceu com você? Ah, desculpa. Ai, caralho. Tá. O problema é esse fone, hein? Tá entrando e saindo som. Não, é. Eu mudo às vezes. Eu volto ao normal. Você vai voltar ao normal? Se aparece se ele pela primeira vez? Não, vamos fazer um teste. Acho que não tem. Eu vou voltar. Vai. Capuz de Erickson. Você volta ao normal, Graciele? Foi você essa volta... puta aí que tava com o Celestial que comeu meu planeta, bicho! Quando você volta ao normal, na forma de Ciere, ela cai pra trás e ela vai rastejando. Não, não, não, você não, você não! Então por quê? O Fotos, ele olha pra dentro. Desgraçada assassina! Destruidora de mundos! E vai correndo na direção da Ciere. Calma, tem uma alma gêmea! Eu entro na frente, Jeff. Você entra na frente? Entro na frente. Ok. E você rola um teste de Blefire. O teste de Blefire da sua vida. O teste de Blefire da minha vida. Meu Deus do céu. Ai, cadê? Persuasão, né? Não, é enganação. Eu voltava com qualquer aparência, mano. Menos a sua, filho. Quer rolar? Vou gastar meu ponto heróico que já não tá aqui mesmo. Tudo pronto aí. Porque eu não tô logado no Roll20. Ah, ok. Faz sentido. Melhorou. Crelinho, mas. Melhorou. Vamos ver ele agora. Não, o D20 aqui, cara. Ai, meu Deus. Ei, shit. Sério, não convenceu. Não convenceu. Ele olha pra você. Desgraçada, destruidora de mundos. Aí o Murray entra na frente. Ele para, olha pro Murray assim. Que foi isso? Você atingiu a si mesmo, ai meu Deus. Ele olha pro Murray. Ah, eu tirei que tava nele. Ele olha pro Murray espantado. Acalme-se. Sai da minha frente. Já falei, acalme-se. Quem são vocês, afinal? Vocês estão com ele, não? Calma, a gente vai explicar. Ciere, acho melhor você ficar quietinha. Não, é eu que vou ter que tá falar. Tá tudo contra você, tá tudo contra você. Aí é Corvo, Auril, formação mandala, agora. Formação mandala, então, é da paz, né? Eles se encostam a costas ali, né, os três, né? E aí eles formam gestos assim com as mãos, né? Como se estivessem preparando uma conjuração. Acalmem-se, tudo tem uma explicação. O que todo mundo tá fazendo nesse meio tempo? Eu tô tentando acalmar, porque eu não vou começar um ataque. Ok, estão tentando demais? Atacar, tô tentando, não sei o que os outros estão. Os demais. Vocês estão fazendo alguma coisa? Eu tô sentado observando o céu, assim, tipo. Porra! E lá vamos nós de novo. Lá vamos nós. Tipo, a gente sai de uma encrenca pra entrar em outro. Eles estão parados ali, hesitantes, né? Preparando pra atacar o Lotus da Morte também. Então explica. Eu chego até o Único e a Lisbeth. Vocês estão bem? E o Griel? Vocês estão bem? Vocês estão feridos? O que aconteceu lá dentro? Ok. O único, ele olha pra si. Não, estou bem. Mamãe? Agora eu me sinto melhor. Eu já estive numa situação bem complicada, mas me sinto melhor agora. Só um pouco. Ele vai abraçar a Lisbeth. Aí eu abraço ele e falo: isso é só o começo, ainda tem muito mais coisas pra gente lutar. Você é a Lisbeth mesmo ou é a Dark Lisbeth? Eu sou a Lisbeth mesmo. E ainda? Como você pode provar? É, isso é uma coisa que a Dark Nisbet também falaria. A prova, a maior prova que eu possa ter é a lágrima de Volcar. Talvez ela não tenha. Eu quero tentar fazer um lembrar já. Pra ver se tinha isso também. Na outra. Tinha, igualzinho. É uma réplica perfeita. Feita na China. Não convence. A outra também tinha uma réplica da lá. E, tudo, e pior que tudo nela funcionava exatamente como ela funciona. Às vezes você teria uma fala que ela não teria. Não, ela é exatamente acessou a memória também. Ela tinha todas as cópias iguais. Já sei. A ligação de um filho com a mãe é única. Único. Você saberia reconhecer se é sua mãe de verdade? A ligação de um filho com a mãe é muito forte. Então eu quero tentar explorar isso. O único, ele tá abraçando a Lisbeth, né, durante esse interrogatório. Aí ele solta a Lisbeth e olha pra você, Toph. Ele tá com lágrimas nos olhos. E aí ele fala: sim, Toph. Eu sei reconhecer a minha mãe. Essa é a minha mãe de verdade. Ok. Oh, o que tá acontecendo aí? A outra não sabia que era ela. Eu só culpa que eu falo assim, ó, culpa dela, ó. Na hora que o único fala isso, né? Os três deuses, eles estão ali, né? Tensos ali, olhando essa cena e olhando pra vocês, né? E o único com lágrimas nos olhos olha pra tua e fala: sim, Toph, essa é minha mãe. Essa é a Lisbeth verdadeira. Eu posso provar isso pra você. É o único que vai até você, Toph. E aí ele te abraça. Ele te mostra. Ele te mostra. Ele vai tipo mostrar na memória dele. E ele te abraça, Toph. Assim, muito forte, muito forte. Você sente uma emoção muito grande quando ele te abraça. E aí ele solta você e ele fala: eu sou a maior prova disso, Toph. Muito obrigado por tudo. Por esses poucos, mas preciosos momentos que eu estive junto de vocês. Por todas as lições que me ensinou. Vai até o Griel. Abraço, Griel. Griel, meu mestre. Muito obrigado, novamente, por tudo que me ensinou. E por ter estado ao meu lado. Aí ele vai até o Murin. Abraço, Murin. Deixa ele abraçar você, Murin. Não. Não? Meu... não. Ele vai pra abraçar você e você recua assim pra trás dele. Eu entendo. Ele é paladino. Aí ele fala pra você, Murin. Eu agradeço, Murin. Espero de verdade que você consiga reencontrar os seus filhos. E eu tenho certeza que você conseguirá. Aí ele vai até a Ciele. Tá lá dentro do plano. Aí ele olha assim pra Ciele, estende os braços assim. Aí ele vai e abraça você, Ciele. Só que ele tenta abraçar você, mas ele não consegue. Ele atravessa por você. Aí ele olha assim. Ah, ele tá voltando o tempo dele. Aí ele fala: obrigado, Ciele. Aí ele pega, ele vai saindo, né? Aí ele olha pros bichinhos, né? Aí ele pega e fala: eu espero que esse local sobreviva e que ele se expanda com mais criaturinhas e que você realize seus sonhos. É que você nos visite. De uma certa forma, nos encontraremos, eu espero. Aí ele vai, sai dali. Aí ele vai até o Celerin. O Celerin tá lá olhando pro céu. Aí ele chega diante de você, Celerin. Vai. Já está indo? Sim, meu pai. Será que posso, ao menos dessa vez, ter um abraço? Mas é claro. Ele vai abraçar você, Celerinho. Aí nessa fase, hein? É cuzão, cuzão. Ele abraça você, Celerinho. Ele faz um gesto assim pra Lisbeth. Vem cá, vem, vem cá. O que você faz, Lisbeth? Eu vou lá abraçar ele junto. Tá, ele abraça vocês dois juntos. E aí ele fala pra vocês: por mais estranho que tenha sido meu nascimento, vocês são os pais que me trouxeram esse mundo. Eu os amo verdadeiramente. E eu daria sempre minha vida por vocês, na minha existência, para que eu pudesse salvar vocês. Obrigado. Obrigado por tudo. E adeus. E aí, quando ele fala isso, ele começa, assim, dos olhos dele começam a escorrer duas lágrimas. As duas lágrimas se desprendem do rosto dele, mas elas nunca tocam no chão, porque elas desaparecem junto com o único. Quando ele tá indo embora, eu falo: só não volte no tempo de novo. Eu falo pro Celerin. Celerin, mas ele vai voltar, não vai? Pra onde você disse? Eu não sei. Eu só espero que ele volte. Eu não sei se voltará como uma criança. Mas não, ele vai voltar, não vai? Ele está retornando ao tempo correto dele. Onde ele é desse jeito, assim. Joga inteligência, Celerin. Deixa eu jogar. Eita. Deixa eu tirar agora esses níveis negativos aqui que... Oi? Não tem mais. Ah, sim. Graças a Deus, aqueles níveis sumiu, velho. Pelo amor de Deus. Abri aqui, inteligência... É, foi meio ruimzinho. Não quer melhorar isso aí não, caramba. Dado podre. Calma aí, deixa eu ver. Isso aqui é da outra sessão. Pode jogar fora. Pode jogar fora. Ah, eu vou gastar uma inspiração de bardo. Eu tenho? Tenho ainda. Tem. Jogar um D8 extra. Uhum. Vai tirar um também. Ah, não. Foi bom. Serenim, você sabe que o que você está dizendo para a Lisbeth é uma mentira. Talvez você esteja se enganando, talvez você esteja tentando enganar ela para consolá-la, mas você sabe que, na verdade, o único que se despediu de vocês agora não existe mais. Caramba! Nossa, é uma mentira muito pesada isso aí, né, não? Mamãe é? Você sabe que o único voltou no tempo única e exclusivamente para desfazer a desgraça que se sucedeu quando a Lisbeth foi sequestrada. Uma cópia dela foi colocada no lugar dela, e essa cópia, não a Lisbeth verdadeira, traiu vocês durante a batalha final, levando vocês à derrota, uhum. Levando à criação de todo um futuro que gerou esse único que voltou para desfazê-la, para impedir de acontecer. E você sabe que, de alguma forma, dele, ele no morreu. Multiverso em que vocês estão, não. O retorno no tempo, ele cria, ele não cria linhas paralelas, mas sim, ele reescreve o tempo todo. Ou, ao menos, que faz com que vocês saltem de uma linha temporal para outra. Então, aquela linha temporal daquele único não existe mais, ou está definitivamente inacessível para vocês agora. Esse único não existe mais. O futuro todo agora é um mistério. Então ele nunca tem memória sobre o que aconteceu? Não. O único é só um bebezinho. esse único que voltou no tempo, ele nunca vai existir. Uhum. Porque isso seria fruto da minha traição, possível traição? Sim. É, porque isso daí foi tipo uma, toda uma criação, né? Ele teve que se moldar pra ser guerreiro, com a resistência, é basicamente Star Wars. De volta pro futuro. O que a gente fez foi, a gente, o Anakin não foi pro lado negro. Sim. Estamos usando as regras de volta pro futuro pra viagem no tempo. Ah, eu não assisti, então eu não sei as regras. Reescreve, reescreve, ao invés de mudar pra linha. Reescreve. Entendi. Não, mas eu falo isso mesmo sabendo disso. Eu falo exatamente as mesmas palavras que eu tinha falado antes. Ok. Você sabe que você mente, mas você sabe que sua mentira trará conforto a Lisbeth de alguma forma. Uhum. E eu sou inocente e acredito que o Celerin é um cara muito inteligente. Ok. E eu acredito nisso. E vocês estão abraçadinhos nesse momento. Porque o único que estava abraçando os dois, ele sumiu. Sobrou os dois juntos ali. Papai e mamãe. Ah, o Grial com ciúmes, hein? É pai de... Ah, antes de morrer de embora, ele pediu um irmãozinho. E quando ele tiver, ele pediu um irmãozinho. Ele ficou de cabeça pra baixo? Ele pediu um irmãozinho pra agora. Que genial. Bom, vocês já terminaram o showzinho de vocês? Ainda a gente já pode conversar mesmo. Agora? Inspiração pra você aí, Celerin, pela mentira. Bom, Celerin, quando você pergunta isso, estão lá os deuses tensos olhando e eles perguntam: que diabos foi isso? O que está acontecendo? Quem afinal são vocês? Olha, vocês não são deuses? Cadê aí todo conhecimento, todo poder? Fala aí, Deus Bom, maior. Desgraçada! Ah, tô brincando, não, agora... Roboche, desculpa! Maldita! Como vocês. Tá bem. Você não está em posição aqui de A nossa amiga, ela acabou sendo capturada pelo nada quando ele foi liberto. E ela serviu como um soldado para ele. Mas isso foi há um tempo atrás. Não, ele tá falando de essa mesmo. Mas ela já. Nós já conseguimos. Libertar a interferência do nada nela. Ela voltou a ser a mesma pessoa de antes. Está mais corrompida. Sorri pra ele desse jeito. Será que é a entidade? Aí a Corvo joga um pozinho em você. Porra, filha do capeta! E aí? Logo é a satânica. Eu lembrei de uma cena do One Piece na dublagem brasileira, que é hilária. Assim, ela não tá aparecendo na cama, ela deve estar dando aquela risadinha de deboche. De aí... É. Olha, me desculpem por tudo que eu fiz pra vocês, mas a gente tá nessa jornada principalmente pra reverter tudo isso. Pretende trazer todos os planos de volta. Milona. E aí quando o Foldus fala Elona, vinhas crescem e começam a envolver você, Ciri. Tá bom. Vou deixar. Vai deixar? Vou deixar. As vinhas envolvem você, a Elona ela levanta, ela corre assim pra junto dos outros. Ficam os quatro ali, formando um quadrilátero ali de costas pro outro. Olha. Envolve ela, as vinhas, levanta ela ou só envolve, Jeff? Só envolve, só pra segurar no chão. Estagnação da terra. Vocês querem que eu conte tudo o que aconteceu? Ou... Sim, explique-se, criatura das trevas, destruidora de mundos. Prazer, Sr. Foltz, meu nome é Ciri. É, eu tenho um nome. Nosso mundo, nada e o vazio... Não sei como você chama. O mundo? A sombra. Isso, a sombra. A sombra, que assola tudo, ela também era conhecida, era uma entidade superior aos deuses. Sem nenhum problema até aí. diziam que tinham uns problemas. Se a gente quebrasse alguns selos, ele ia vir e destruir todo o nosso plano. Tinha um vilão muito ruim no nosso planeta que a gente não conseguia dar conta. Nossos deuses não poderiam intervir por causa de uma lei deles próprios. E aí eu quebrei todos os selos pro nada poder dar conta desse vilão. Né? Então você libertou esse mal? Não, esse mal já existia há muito tempo. E aí eu me matei pra poder fazer isso, né? Porque não é fácil quebrar um selo desse senhor. E aí eu acabei indo parar no exército deles. Eles me controlaram, eu achei que eu ia morrer, mas eu não morri. E aí eles me usaram pra destruir alguns mundos. Vários mundos. E atrás do que vocês querem também. Mas então, se eles destruírem, se eu destruir o mundo de vocês, é porque vocês têm runas. E olha, ele arregala os olhos. Tu, pessoa nefasta! Que isso? Agressividade! Aí os diz deixa tudo isso com essa naturalidade. Calma, calma. É melhor falar com calma do que ficar louca. Aí depois disso, os meus amigos me salvaram. Olha pros outros. Mas não antes do nosso mundo também ser destruído. Por mim também. Por mim também. E aí a gente. E você não se compadece das trilhões de vidas que você ceifou? Compadeço muito. Eu normalmente não tiro mais vidas agora. Eu já ceifei demais. Ele recua assim. Joga um teste de carisma. Carisma, putão. Oh. Não, que lixo. Foi o que tem pra hoje. Que lixo. Ai. Tem meu ponto heróico, já foi. Ok, que lixo. Tá. Ele dá uma acalmada. Ok. Tá, quando você fala isso que. Uhum. Ai, sim. Eu me compadeço e por isso eu não tiro mais vidas. Eu já tirei vidas demais, né? Ele olha pra você de alguma forma. Ele sente que você tá sendo sincera. O Voltus ele ainda fica com a guarda aberta. Mas a Elona, ela recolhe as minhas que estavam enrolando você. E aí depois disso a gente veio aqui pra Sigil atrás de informações. Pra gente poder ir derrotar essa entidade, a sombra, pra o mundo, o universo, o multiverso e tudo mais, voltar a ser o que era antes. Mano, assim como nós. Você destruiu o nosso mundo inteiro. Mas para os deuses deve ser pior do que para os mortais. Praticamente todas as pessoas que lá habitavam. Conseguimos salvar somente alguns poucos. Nós éramos deuses. Deuses maiores. Onipotentes e onipresentes. Com a perda dos nossos adoradores. Nosso poder foi quase eliminado. Foi a duras penas que conseguimos chegar aqui, também em busca de respostas. Só o que sabemos é que essas pedras ferem aquelas criaturas. Ah, sim. E foi atrás das pedras que eles estavam. Que você estava. Falando bom, eu roubei deles do nada também. Eu não deixei pra eles o que eu peguei. Quero só com conhecimento. Você sorri assim pra ele. Você é uma pessoa nefasta. Eu diria que eu já fui. Pessoa nefasta? Hoje em dia eu sou só alguém do grupo aí existindo. Ele olha pro Celerim. serem corrimentos. O que ela diz é verdade? Geralmente eu duvido, mas isso ela está falando a verdade. Isso que você me entregou, que tem a ver com tudo afinal? Como eu disse, as runas sozinhas, você viu o poder delas. Elas não são capazes de salvar o universo. Mas existe um artefato em si que consegue conter o poder das runas e fortificá-las. Aí estão as dicas que nós temos pela pessoa que criou esse artefato. Que pessoa? Eles estão escondidos aí. Que pessoa? Ah, quem criou esse? É uma senhorinha chamada Eternidade. Eternidade? É. A Eternidade, o conceito da Eternidade, você está dizendo? Feita uma pessoa. Agora nós chegamos ao mesmo nível de conversa. Entidade. Como uma pessoa, uma entidade. Aquilo que você chama de sombra não é uma sombra. É o conceito do vazio. E ele está tentando preencher o universo com todo o seu vazio. Me faça! Ah, qual é? Se ele! E essas pedras com esse artefato são capazes de conter esse nada. Foi assim que nos disseram que era a chave da vitória. Bem, então temos que reunir essas peças. Isso, garoto esperto. Mas vocês... Eu achava que eram mortais. Ah, de certa forma a gente é. Se matar a gente morre. Somos mortais. Mas vocês... Mas morremos. Estranhos, se modificaram. Olhem para si próprios. Ah, eu continuo igual. Não. Só com umas tatuagens no corpo, mas continuo igual. Não. Não, continua não. É indiferente, a gente mudou. Nenhum de vocês continua igual. Oh, nossa. Cara, ele tá falando isso, eu tô tentando ver alguma diferença no meu corpo. Dá um 360 assim na galera, tipo, o que tem? Quando você olha pra suas mãos, Green, fogo e terra, tá? Você olha pra aquilo, você vê que as runas elas estão diferentes. Ao redor das runas ali, você vê como se fossem... Sabe a inscrição do Um Anel? Senhor dos Anéis? Tá. Ao redor da. Tá lá a runinha do fogo, assim, na sua mão. Ao redor ali tem inscrições ali. Ah, por isso que o Gollum foi em você. Tanto numa mão quanto na outra. Suas mãos também elas têm uma tonalidade de cor ligeiramente diferente do resto do seu corpo. A Toph, onde a runa da criação nas costas dela se inflamou e destruiu a roupa dela, era no reininho, Toph. Que horror! Não. Cox. Que bom. A criação era na altura do pescoço. Que bom. Ali no pescoço, ali onde destruiu o colarinho da roupa da Toph, né, a runa ela tá maior do que ela tava, com aquele mesmo círculo. Celerim, nas suas mãos, nos seus pulsos, tem escrito também esse círculo de caracteres. Quem é o tatu, Celerim? Na mão da Ciere também. Mão da Ciere, na mão da Lisbeth também. Onde que tá a runa da Lisbeth? A runa do... qual que ela usou mesmo? Do tempo. Onde tá a runa do tempo? Também tem inscrições. Se ele, onde você usou a runa da criação, também tem ao redor ali. Dá pra ler? Tem um escrito legível? Dá pra ler? Dá é pra um ler. Idioma? Vocês conseguem ler. No Grial, no arco do Grial, também tem. Escrito. Também tem. E vocês podem jogar um teste de inteligência. Dificuldade é 30 para tentar perceber uma coisa. Eu sei o que está escrito. Fui em siga e sobrevivi. Steve, não tem um nível. Ai, meu Deus. É, eu sei que eu não vou conseguir, mas vai que eu tiro 20, né? Eu vou gastar uma inspiração bárdica e jogar com vantagem. É inteligência pura, né? Inteligência pura. Quando vocês jogam, eu vou fazer um xixi rapidão. É, eu não... Passar, só a Toff tem chance de passar. Só a Toff passa. Putz! Não passou por causa de um! E não tinha como mais também, adoro, era o máximo. Eu não passo não, velho. Nesse tivesse 20, tem um 8. Oh. Então, se eu tirar. Como eu tirei 20, falta um pra mim passar. Não é com vantagem, falta um D8. Ó, nem se tirasse 20, ó. Alguém tem um bom herói pra me dar? Eu não tenho. Porque com um ponto herói que eu consigo recuperar uma habilidade e aí eu passo. Assim, eu deu 23. Ah, usa aí. Eu adiciono 2d4 no meu. Skill check funciona? Mas você não precisa, se você rolar um d6, você tirou 29, não tirou? Não, eu tirei 29. Rola... É 30 a dificuldade. Então, se você pegar um ponto heróico, você rolou um d6, você passa automático. Ah, entendi. Ah, pode ser. Eu rolo um d6. Qualquer coisa. Só pra pelo você menos falar, um não quero passar. Rolar um d6. 22. Não. Vou adicionar um só. Pronto, você passa. Vou adicionar um d1. Pronto, passei. É, eu quero adicionar um no meu teste. É só o que eu preciso. Então é só um terço de ponto heróico. É só um terço, dá pra gente usar mais alguns terços aí. Chama o Celso Russomano pra reivindicar o direito aí. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Beleza. Tinha desconectado o aplicativo aqui de áudio. Ah. Mentira, foi eles que chutou o note aí, fica quieto mesmo. Eu não chutei! Você, pessoa nefasta. Qual é? Tá. Bom, Sieri, vocês... Bom, primeiro de tudo, vocês estão vendo essas inscrições. Tá? E vocês olham as inscrições. Quem tem um bom bônus de percepção aí? Acho que mais tem é o de... O Ariel. Eu acho eu que tenho eu mais tenho o Ariel. Também. Certo, Toff. Você, percebe, você olha assim... Você, todo mundo olha assim pra sua nuca, você passa a mão assim, você sente que tem algo diferente ali, sente que tem inscrições. Por você ter sido cego a sua vida inteira, você consegue ler Braille. Ela já não passa a mão. Não passa a mão? Ela não tem braço! Não tem braço, verdade. É, por isso que a hora que eu falei que eu ia fazer a Lotus, eu ia disparar ela pela testa. E você fez o efeito do Hadouken, eu falei, beleza, né? Ficou jogando os bracinhos. Assim. Peraí, como que ela entrelaça a mão? Entrelaça os dedos. Vocês não me lembram também, caramba? Ah, eu não interrompi, você tava tão empolgado se narrando, eu falei. Bom, você olha assim, essas runas que estão em cada um, Toph, e você percebe que essas runas elas são diferentes de algumas pessoas para as outras, certo? Você olha assim na Ciere, onde está a sua runa da criação? Aqui no ombro. Está no ombro. Você olha e está escrito: por tua mão, o nada foi tocado e ferido, e o poderá novamente ser. Oh! Você olha nas mãos do Murin, e tá, quando ele olha assim, né, ele faz assim, e você lê que está escrito ali. E está escrito assim: por tuas mãos, o nada foi tocado e ferido, e o poderá novamente ser. E cada um de vocês que vai olhando para as próprias runas, vai vendo que tem essas inscrições. Tá? No caso da Lisbeth também, por tua mão, nada foi tocado e ferido, e o poderá novamente ser. Certo? No Celerinho é diferente. No Celerinho está escrito: por tua mão e teu machado, o nada e o vazio foi tocado e ferido, e o poderá novamente ser. Caralho, que da hora. No caso do Grial, por tua mão e teu arco, por tua mãe e tua mãe. E no meu caso, como é que fica? Pelo mulém molém? Por sua testa. Pelo mulém molém, como é que é? Pela sua testa. Pelo Deus é Klimber. Pelo Deus é Klimber. Joseph Klimber. Boa. Pelo peso de papel. Certo, então vamos dizer que a Toph fez, ó, a Lotus da Morte, só imaginando as mãos dela se movendo, só concentrando o poder, imaginando ali, focando, e aí disparou da própria testa dela. E aí tá escrito atrás da Toph ali, quando a Toph tenta se olhar em alguma poça d'água ali no chão, tá escrito: por tua mente, o nada foi tocado e ferido, e o poderá novamente ser. E Ciere, quando você olha e você lê aquilo e você vê que todo mundo tem, você se lembra de já ter visto isso em outro lugar, muito recentemente, antes de desaparecer, enquanto abraçava os dois pais, você viu que tinha inscrições parecidas no punho direito e na espada de Único. Caramba! Isso aí. Quem são vocês? Será que a gente só vai conseguir espada, ferir, né, o nada depois de novo com isso? Acredito provavelmente. Quem fez isso? Não sei, apareceu. Será que é outra brincadeira daquela senhora? Eu vi isso. Ô tiozinho, eu chego frente a frente com ele. Seguinte, a gente tá cansado, a gente tá exausto, a gente, como diria nosso amigo, tá ferrado. Você não sabe o quanto eu quis matar a Ciri, mas você não sabe o quanto eu quis destruir a existência dela. Mas foi eu que a trouxe, uma das pessoas que a trouxe de volta, porque eu a perdoei. E ela destruiu o nosso planeta. Então, por favor, se for pra culpar alguém, ó, culpe o acaso, o acontecimento, culpe o nada. Porque foi ele quem seduziu ela. Afinal, pessoas de mente fraca tendem a serem seduzidas por poder. E infelizmente ela quis poder, só que por uma boa causa. Ela quis ajudar o nosso mundo, só que não saiu do jeito que ela planejava. Às vezes as boas ações, por mais que nossos corações confiem e acreditem que sejam as mais, com as mais puras intenções, pessoas com o coração maldoso e más intenções contornam tudo isso. E foi o que aconteceu. Então, por favor, se for culpar alguém, não culpe a boa intenção da nossa colega. Culpe a má intenção do nada. Mas se você quiser culpá-la, então, por favor, faça o seu papel de Deus da Justiça menor. Agora, se vocês me derem licença, preciso conversar com o Deus da Justiça do meu mundo. Mano, calma, Bert, tá na escuta? Sim. Não, até que enfim. Tá mesmo ou você tá zoando? Tá. Até que enfim. É que ele tava bugado. Ô, maluco. Eu tô ligado. Maluco, tá me ouvindo? Sim. Seguinte. É você? Sim, sou eu. Vocês ainda estão em Vitália? Sim. Se alguém apareceu. Vida. Hã? O que tem a ser ele? Se ele, você está vivo? Lembra que ele tava bugando? O que você tá falando? Eu não tô entendendo mais nada. Lembra que o Camilo tava bugado? Que ele ficava com 10 segundos. Se ele, você está vivo? Pode crer. É verdade, esqueci. Passa pra Wina, por favor. Passa pra Wina! Ramal 2. Transfere pra Wina, por favor. Passa pra Wina, por favor. Ai, cara. O cara liga pro cara pra falar com outra pessoa. Ai, ai, ai. Tá, o Wina atende. O Wina atende é ótimo. Olá, minha deusa. Há quanto tempo? Tentarei ser breve. Onde você está? Por algum motivo, Sigil foi reiniciada. Então a gente vai demorar um pouquinho mais pra conseguir restaurar as coisas. Mas não abaixem a guarda em hipótese alguma. Alguns seres da tormenta em aliança com o nada saíram para outros mundos e nesse momento o multiverso está sendo tomado pelo nada e pela tormenta. Então, sim, a qualquer momento eles podem aparecer por aí. Já então protejam aquilo que vocês sabem o que é. E se não conseguirem proteger, não sei, escondam isso da forma mais inimaginada possível. Já sabemos disso, Toph. Houve um sacrifício muito grande aqui. Eita, Karina bosta. Sacrificou sua própria vida, sua própria alma, para erguer um escudo virtualmente impenetrável ao redor de Vitália. Estamos protegidos. A tormenta tentou se manifestar aqui através dela, mas ela a deteve, ao custo da própria vida. E vocês estão bem? No momento, estamos sobrevivendo, mas estamos bastante debilitados. Muita coisa aconteceu em um espaço curto de tempo, mas o nosso moral ainda está inabalado. Suponho que se a gente continuar nesse ritmo e confiando uns nos outros, a gente vai sair daqui vitorioso. Aparentemente temos aliados novos de um reino que chama Ma... Como que é, já? Mistara. De um mundo ou reino, não sei como é. Chama Mistara. Talvez sejam aliados, que talvez bom. Não. Que bom. Eu irei até onde vocês estão para prover a cura que vocês necessitam nesse momento. Será de grande ajuda. Quanto mais a gente... Mais rápido a gente se curar, mais rápido a gente pode retornar para Sigil. Isso é, se ela ainda estiver lá. Bom, deixarei um link direto com o meu Ki pra você nos encontrar de uma forma mais fácil. Não sei se é aqui onde a gente tá. Não é necessário. Mão no seu ombro. Faz mais isso não, mulher. Tá susto. A gente tá aqui no pandemônio, segundo o Celeirinho aqui, cheio de um negócio que você faz isso, mulher. Pelo amor de Deus. O Ina tá diante de você. Junto dela está... Tanató. A véia. A véia. A outra véia. A outra véia. O Ina olha pra vocês. Que bom ver que todos vocês estão bem. Ela olha assim com pesar pros seus braços, Toph. E aí a Wina vai e toca cada um de vocês. E vai restaurando cada um de vocês. Podem zerar o dano obliterante de vocês. E restaurar os pontos de vida máximos de vocês ao nível normal. Valeu, já não aguentava mais. Meu Deus, velho. Não ficava mais. Não aguentava mais ficar com 60 PV. É, pesado, né? Pra caralho, velho. Ah, cadê? Tá aqui. A Wina. Ela ainda se junta com a Thanató. Certo? E as duas fazem uma conjuração juntas. Sim. Elas fazem uma magia as duas juntas, um ritual as duas juntas. Esse ritual ele é feito ao redor de você, Toph. Ele dura em torno de uns 10 minutos para ficar pronto. Quando o ritual é terminado, você sente como se os seus braços eles fossem bexigas de vísceras sendo enchidas por uma açougueira. Como se o sopro da vida fosse inflando novamente os seus braços e você começa a sentir as pontas dos seus dedos novamente. De alguma forma, as duas deusas conseguem restaurar os seus braços. Parece que alguém andou... grupo, velho. Parece que alguém andou estudando um pouco as pedras, ou estou sendo grosseiro em dizer isso? Thanató olha pra você e fala: conhecimento nunca é demais. Muito obrigado, agradeço. Mas um conhecimento pra você: aquilo que foi ofertado não pode ser tomado de volta. Então, como assim? Tem um presente pra você. E ela faz assim, e ela entrega pra você um tapa-olho. Achei que ia entregar um olho de vidro. Boa. O tapa-olho é mais estiloso, né? Sabe que a hora que ele entregou o tapa-olho, eu queria ser mais cuzão. Eu queria pegar um pedaço da cinta da Winnie e colocar no olho. Que isso? Ela já quase não tem. Pego, ué. Deixa não, mas aí, Thanató me ofereceu um negócio de bom grado. Não vou fazer isso com ela. Ok. Mas eu posso incrementar. Colocar o tapa-olho e colocar as cintas dos lados. Certo. Ela oferece o tapa-olho pra você. E aí ela fala: isso aqui não apenas ocultará a sua mutilação, como pode servir a outros propósitos também. Ok. Agradeço pelo amparo. Digamos que isso possa ser um receptáculo. E a entrega pra você. Vocês enxergarão o que eu enxergar? Ou não? Eu não havia pensado nisso. Mas acho que isso, talvez seja útil, não? Sim. A propósito, faz um gesto. Você. A propósito, o Ina. Tanto Wina quanto Lena sabem que sou devota, fiel delas. Tanto minha mente quanto meu coração está aberto caso vocês queiram ver o que a gente passou. Talvez vocês possam nos auxiliar em alguma coisa também. Já que, supondo que Sigil tenha sido reiniciada, possivelmente as chaves e os enigmas podem ter trocado de lugar ou coisa do tipo. A Wina fala: verei o que você traz em sua mente e seu coração, Toph. Ela toca você e vê tudo. E aí ela olha pra Lisbeth. Olha pro Celerim. E aí a Wina fala: eu lamento pela perda de vocês. Mas, apesar do que aconteceu aqui, o único está são e salvo em Vitália com todos os outros. Legal. Bem, se vocês não precisarem de mais nada nosso, temos que voltar para proteger vocês sabem o quê. Sim. Agradeço mais uma vez pela ajuda dada. Acho que daqui pra frente vai ser com a gente. Quando as duas estão se virando as costas, o Foltos grita: esperem! Elas se voltam. E aí o Foltos pergunta: vocês são as deusas do mundo dessas pessoas, não? Elas só concordam com a cabeça. E vocês estão virando as costas e voltando pro mundo de vocês? E aí as duas... Sim. Mas o multiverso está em perigo. E aí a Thanató pega e fala: bem, de fato ele está em perigo. Mas os campeões de nosso mundo estão aqui, cumprindo a missão que lhes foi dada para salvar o multiverso inteiro. O Fotos se indigna: mas eles são mortais. A Wina fala: sim, eles são mortais, mas o poder deles rivaliza com o poder dos deuses. E mais que isso, de alguma forma que nós não sabemos explicar como nem porquê, eles foram escolhidos para essa tarefa, não nós. O Fotos, ele olha: como assim foram escolhidos? E aí a Wina vira pra vocês e fala: digam pra ele, expliquem-lhe o que vocês viram e nós não conseguimos ver. Eles não precisam saber. O importante é que, como ele mesmo disse, ou você mesma disse, minha deusa, temos poderes que rivalizam com vocês mesmos. E ainda assim, as respeitamos e as chamamos quando precisamos. Isso vai além de poder. Isso chama-se respeito, chama-se gratidão, chama-se... Não sei o que você quer dizer, Fotos, mas... É assim que nosso mundo funciona. E se elas... Pra você, elas estão virando as costas. Pra gente, não. Pra gente, elas só estão voltando para o lugar onde as outras pessoas precisam dela. Delas. E deles, né? Do panteão. E ver que as pessoas sem poderes especiais como os nossos precisam do amor das deuses, dos deuses, para protegê-los. E fico olhando atônito pra vocês. Você diz os escritos, Wina? Sim, tudo aquilo que foi descortinado pra vocês, mas não pra nós. Já que eu destruí o mundo de vocês quatro, vocês querem ver por tudo que passamos? Eles só concordam com a cabeça. Já cheguei, meus caras. Sierra, toma cuidado. Por que, Toffin? Porque você vai estar expondo o que passamos para pessoas que talvez sejam nossas aliadas, talvez não. Não esqueça, poder corrompe. Você se corrompeu por poder. Mas tenha em mente que você se corrompeu por uma boa causa. Quem garante que eles farão o mesmo? Não me corrompi por poder, Toff. Eu não quis poder. E eu acho que se eles virem o que eu já vi, eles vão entender. Pelo que eu percebo, pelo que o Wina diz, eles não veem os escritos. Eu mostro a runa pra eles. Vocês só veem a runa? Não, eles estão vendo a inscrição também. Não. Vemos a runa e esses outros caracteres estranhos ao redor dela. Vocês leem? Não. Não? Então eu vou lhes mostrar através dos meus olhos. Ok, senhor Caio, eles põem a mão nas suas costas. Deixa eu... Não, põe no ombro, sai fora. Ui. Nas costas. Senhor Caio. E eu mostro pra eles a inscrição, eu mostro o que a gente passou, sem problemas. Compartilha. Compartilho as memórias. Eu só não compartilho antes do nada, eu não quero, porque eu não quero que eles vejam eu destruindo as coisas. Não quero que eles vejam eu destruindo o mundo deles, acho que vai ser muito pesado pra eles. Tá, ok. Mas eu sei, eu quero ver. Open source. Open source. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ativar essa lembrança da Siri. Eu quero ver. Jogo das inteligências. Que rolo vocês vão fazer, gente? Vai, todo mundo vai fazer montinho com a Siri, então, pra ver as visões dela. Olha o vinte vindo. Olha o vinte vindo. Ai, quase! Ah, só 10, Toff. 10 não dá, caramba. Pera aí, eu tenho ponto. Eu tenho que. Eu vou rerolar, eu gasto. Rerola isso aí, vai. Joga com inspiração essa porra. Toma uma inspiração pra você. Eu não tenho. Ganhou agora. Verdade, falando isso. Ganhou uma inspiração? Então, pera aí, então. Ganhou uma inspiração. Tem que colocar na vantagem aqui. Pera lá. Ah, certo. Ah, 19. Eu vou deixar, vai. Vou deixar. Você vê a Siri indo pra destruir o mundo deles. Tentando capturar duas runas que estavam lá. Mas também vê os quatro deuses resgatando essas runas e escapando de lá. Salvando quantos mortais eles puderam salvar. Mas vem um mundo sucumbindo diante do poder da cria do vazio. É uma cena aterradora, Toff. Te traz más lembranças do que aconteceu com seu próprio mundo. Do que você viu num outro mundo de um grupo de pessoas que ajudou vocês a resgatar os presentes dos deuses ainda em Arton, quando Arton ainda existia. Bom, eles tocam o ombro da Siri, se ele compartilha as memórias com eles, certo? E quando termina, eles tiram a mão assim das costas da Siri. Os quatro estão com os olhos cheios de lágrimas. E aí eles olham para cada um de vocês. E aí eles perguntam: os deuses do seu mundo confiam plenamente em vocês? Até o da traição. Confia tanto que pegou um gol, meu. Toma uma inspiração pra você. Eu não tô aí, amor. Eu fico pra mim. Cusão. Mas dá pra alguém. Pode dar pra qualquer um. Eu tenho bastante. Então vou dar pra Toff, que a Toff tá sem também. Mas eu tinha acabado de ganhar um que você me deu. Eu gastei pra rolar com ganhou vantagem. Mais uma. Tem problema. Valeu. Ganhou mais um. Oh, se eles confiam na gente, meu amigo. Você tá presente na presença da deusa da magia e do conhecimento. Elas vieram até nós em auxílio. É óbvio que elas confiam na gente. Todos eles confiam na gente. Agora você entende o fardo quando eu falo pra você? Quando eu dizia pra você, não, esse fardo é meu. Pessoas dependem de mim. Meu mundo depende de mim. Meus amigos contam comigo. Então você também entende o nosso fardo. É claro que eu entendo. Só que ele não era o momento exato pra gente conversar sobre isso. Tínhamos que agir. Diga. Por que não fazemos o mais óbvio, então? Sim. Porra! Passamos uma aliança. Não somos só nós. Não é só esse grupo. Não são só vocês que estão atrás das runas. Não são só vocês que querem lutar contra a sombra ou nada. Ou seja lá como ele é chamado em qualquer local. Eu acho que a gente só vai poder acabar com tudo isso quando o multiverso se unir contra isso. Você tem razão. E então, nesse momento, os quatro deuses maiores de um outro mundo longínquo do qual vocês nunca tinham ouvido falar menores se curvam diante de vocês. E os quatro deuses olham para vocês e dizem: vocês que foram escolhidos para carregarem sobre seus ombros o destino de todo o multiverso, nos digam como podemos ajudar, como podemos unir o multiverso. I have a plan. Eu já falo. Não confiando na Siri. E aí? Começa por aí. É uma decisão sábia. Já viu que ela causou, né? É uma decisão sábia, Toph. Mas tem que se saber o momento de confiar em mim. Eu só tenho uma. Um pedido. Que no momento que a gente for fazer. Bom, vocês vão saber o momento que é. Então vocês não poderão interferir. Deixarão que nossas escolhas e nossos desejos guiem o multiverso. Nós já percebemos que nós não temos o poder para interferir. Vocês são aqueles por cujas ações o nada foi tocado e ferido. E é por vocês que ele poderá ser ferido novamente. Fiquem tranquilos, não buscamos. Pelo menos eu falo por mim. Mas eu acho que consigo falar pelo grupo. Ainda que o Celerim me contradiga em algumas dessas palavras. Mas não procuramos poder nem coisa do tipo. Só queremos trazer de volta o mundo como ele era. E esperamos que vocês consigam. E auxiliaremos no que for possível. Diga-nos, Ciere, o que devemos fazer então? Você disse que tem um plano? Eu acho que a Ciere entrou no plano dela pra poder fazer alguma coisa e já volta. Café no banheiro, lá no plano dela. Tá atrás da árvore lá. Tô tomando banho! Bom, o Ina e Thanatos, sem querer ser desrespeitosa, mas acho que a presença de vocês aqui já não é mais necessária. Eu tenho uma pergunta. Ainda é. Ainda é. Pergunte, Celerinho. Pergunta pra senhora. Senhora Thanatos? Ok. Sim, o que senhora. É isso? E eu mostro a anotação no meu pulso. Celerim, são caracteres incompreensíveis para mim. Mas, além disso, você saberia descobrir a origem? Eu posso tentar. Olha, eu estendo os dois braços assim para ela. Mas você sabe o que tá escrito, hein, Celerim? Não, eu sei, mas eu quero saber a origem. Você sabe. A opinião de uma deusa do conhecimento sempre é bom, né? Tá, ela conseguiu restaurar o braço da Toph? Alguma coisa ela sabe. Ela olha e ela fala, bem, pesquisarei sobre isso. E lhe trarei a resposta se eu conseguir. Eu posso tentar lembrar se o Aldrich tinha marcas parecidas com essa? Afinal, ele lutou contra o tempo, né? Pode. Joga um teste de inteligência aí. Teste normal? Isso, normal. Tá, eu vou jogar então com um negocinho aqui, ó. Joga com o negocinho. Qual é o plano? Ó, 20 vindo! Pessoa nefasta. 22. Eu passei pra vez, eu não tapar a sua cara, hein? Não, Toph, você não lembra. O Aldrich, ele tinha muitas marcas pelo corpo. Não, ele não tinha marcas assim visíveis no corpo. Ele sabia ocultar as runas. Mas não lembro de ter visto isso, não, Toph. Ok. Cal. Plano. Fala o plano, a Tamiris não lembra. Pandemônio. No Pandemônio. Mandar mensagem pra todo mundo? Isso, que você manda mensagem pra quem você quiser. Sim. Pra local do multiverso. Sim. Pode falar com todo mundo. O que seria dito? A verdade? Que nós precisamos de ajuda? Vocês são deuses, não são? Sim. Vocês podem falar com outros deuses para que cada mundo, que cada deus escolha seus campeões ou que eles próprios venham. Faremos isso então. Criaremos um exército. Enquanto isso, nós vamos atrás das partes da roda. Está bem. Faremos nossa parte, a parte que nos cabe. Uniremos o multiverso. E tem mais. Sim. Eu não já estava quase me esquecendo disso. Mas eu não. Será melhor que vocês as guardem, então. O menino está na tela estendendo as mãozinhas. Mas que é isso? Ok. Vocês vão rodar, então. Rodando e cantando. Vocês vão rolar um teste pra mim. Rolar um teste. Joga alguém aí, algum de vocês aí, um D24. Pra ver as runas que eles tinham? Exato, eles têm duas runas e eu vou sorteá-las aleatoriamente. Não é aleatório se a gente já tem metade e tem três com nada. Eu vou contar aqui na minha rodinha do tempo aqui, rodinha da eternidade. Eu vou rolar o outro. Tá bom, então um rola um. Quem rolou 5? Anix rolou 5, então. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Ok. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puta, 9. Eles entregam duas runas pra vocês. Imediatamente vocês conseguem entender. Aquele caractere único que tá escrito ali e conseguem traduzir, até porque vocês já conhecem todas as 24 runas. A primeira runa é entregue por Elona. É uma runa na qual está gravada Força Fraca, uma das forças elementais que mantém os átomos unidos, que permite que a existência seja. A outra runa é uma runa muito importante. Quem entrega ela pra vocês é a própria Rainha Corvo. É a runa da alma. Ah, moleque! Me dá! Põe no pé, põe no pé, põe no pé! Deixa eu você. Me dê! Oi! O Foltos fala, bem, aqui nos despedimos então. Iremos cumprir a missão que nos cabe. Estaremos em contato com vocês quando precisarem. Muito obrigado a vocês quatro. Boa sorte a vocês. Que a eternidade lhes guie. Uma boa guia. E aí os quatro teleportam e vão embora. Tanatói e o Ina ficam olhando pra vocês bem. Oi? Acho que melhor nós levarmos isso também, não? Um momento. Ok. Pega, vou marcar elas. Marco as duas. Alguém quer marcar direto da runa? Ah, você falou com a pessoa certa. Top. Eu coloco ela bem no meu, entre meus dois seios. A gente consegue transferir a runa um pro outro. Você pode só segurar, ela vai ativar e aparecer onde você quiser. Eu coloco a runa já entre meus dois seios. E seguro com as duas mãos, assim, como se estivesse abraçando. Tipo, sentindo a alma da pedra da alma, sabe? Sentindo com a minha própria alma. Ah, tá. Acho que isso é da força fraca, mas tudo bem. Não, da alma. Ok. Gravou. Vai gravar só essa ou vai gravar as duas? Não, só essa. Só. Ok. Mais alguém vai gravar essas runas no corpo? Por enquanto não. Qualquer coisa a gente pede pra transferir as runas. Eles têm. Já eu quero beleza. Gravar. As duas, Dê. Sim. Beleza. Pode ser nos pontos. Ok, perfeito. Joia. Vocês gravam as runas. Uina e Tanató pegam as duas, se despedem de vocês e voltam pra Vitália. E vocês estão no pandemônio. E agora a pergunta de $1 bilhão. Pra onde vocês irão? O pandemônio está no abismo, amor. No abismo? É no abismo. O pandemônio é onde os caras vão pra fazer a parada. É por isso que eu disse que a gente já tá aqui, é dois passinhos, ó. É, o abismo, é porque eu tava falando. O abismo era onde a gente foi lá pra catar a pedra. É abismo. Tá certo, é abismo. Vocês estão no abismo, vocês estão na primeira camada do abismo. Isso. É a primeira? Portal conveniente? Eita. Nossa senhora. Na primeira camada do abismo. Por que eu não tô conseguindo deixar a sabedoria na runa da alma? Tá indo direto pra... Ah, agora mudou pra sabedoria. Tava destreza e voltou pra sabedoria. Alguém ficou pra trás? Ficou. O O maluco chacoalhando a samambaia lá. Não, tô falando do grupo. Do grupo? Acho que não. Não. O grupo tá unido. Tá todo mundo? Sim, sim. Vocês estão bastante curiosos pra voltar pra Sigil ou querem investigar as dicas agora? Acho melhor a gente investigar as dicas. Né? Acho que Sigil voltaremos tão cedo. Mas a gente vai investigar as dicas, mas a gente nem terminou de pegar todas? Claro que pegamos. Lisbeth? O que, que tem a Lisbeth? Ela tá com a última pedra, não tá? Ela viu assim? A última pedra. Eu destruí. Ela destruiu. Sim, mas... Sua memória é boa, né? Sim, na verdade, eu anotei tudo. Sua memória é boa, né? O machado no pescoço. Ó, inteligência. Eu tiro a cópia e passo para o Celerino. Pronto, top. Agora temos a última dica. Calma aí, tô ajeitando meu tapa-olho aqui, tô ajustando o cinto. Ah, tá passando polio bom. E afinal, começa a ler o que, que tá escrito nessa última pedra que era tão importante assim que virou a... Peraí. Mas o negócio como da... que tava com a Lisbeth? Como que tava com você essa pedra? Essa marcação? Era o portal do... Era o portal do coração da tormenta. Eu fiz a cópia. E eu sei que pra obter a resposta disso, eu preferi destruir a pedra. Mas antes eu preferi fazer as anotações. Então por você que a tormenta sumiu, então? Eu espero que sim. Eu consegui matar um deles e logo após eu destruí a pedra. Eu acho que era o ser mais poderoso dela. Era o líder. Foi capaz de destruir. Que bom. E ele tá vindo de posse pra... Vou ter que carregar aqui. Não. Na verdade, essa pedra eu encontrei ela assim que eu me encontrei naquele lugar. Eu encontrei ela por lá. E eu senti a energia que vinha de dentro. Eu acredito que não é de posse deles. Ela se encontrava exatamente naquele lugar. Bom, eles saem de lá. Você conseguiu pegar as informações aqui. Deixa eu montar aqui agora. Oculta. Oculta entre. Oculta aonde? Entre corações? Furacões. Furacões eternos. Já tinha decifrado isso. Só revelar. Já tinha, só faltava essa parte aqui que junta duas frases. Sim, mas aí a gente tinha feito uma dedução e a gente tinha uma resposta. Agora vocês estão só confirmando as deduções. Né? Oculta entre furacões eternos e só revelada por seus próprios tufões. Através. A esse W. Da lasciva? Será que é? Da lasciva. É que estava montado numa outra tela. Eu tinha montado tudo no PC. A gente tá com todas, né? Tá aí, ó. É pra todas. Através da lacuna que abriga a... O ciclone. Para onde ar não há. Vocês montam com sucesso. E aí vocês se lembram de uma coisa que a Ciri disse lá atrás. O universo é cíclico. A roda do tempo. Então tudo é cíclico. E aí algum de vocês tem a brilhante ideia de pegar esse pergaminho que vocês esticaram unindo tudo e enrolá-lo junto à parte de baixo com a parte de cima, formando um cilindro que revela o segredo do multiverso. Fazer um rolo. Então basta fazer isso com você. Ctrl V. É o rolo de filme. É um rolo de filme. Um rolo de rolo. Podem ler. O campo. Então. Cadê o... Já tá. Ah, tá, eu tenho que pôr vocês, desculpa. Ah. É, não vou ter vocês em tela. Pode ir. Pode ir lá, é problema. Eu tenho que mudar vocês de tela. Eu mudei só a minha aqui, de diabinha. Esqueci que vocês não estão vendo aí. Aí já tá colocado certinho. Através da lógica que verá os cinturões para onde arão a chave de ouro, que verá a porta de ouro ligada na ordem suprema. Na grande engrenagem do multiverso, onde a paz predomina e os segredos são revelados, 20 vezes protegidas no centro da terra, além da cortina de metal, como revelará através de qual porta a chave está. 3. E o número é o número chave para toda a existência. 3 chaves guardam seu segredo e atrás de 3 portas sagradas de eterno. A chave de bronze que estranha a porta é muito estranha. A chave de bronze que estranha a porta de bronze oculta. Eita porra. Vixe, aí. Aí vem uma imagem gigante. Mas quem está fazendo é que tá isso? Ctrl Z, Ctrl Z. Nossa. É que você está lendo o final. Começa no 3, é o número chave. Isso, 3 é o número de chaves. É que ele está só lendo tudo. Não, sim. É que tem o começo, o final, depois o começo, depois o meio. Ah, 3 é o número chave para toda a existência. 3 chaves guardam o seu segundo culto através de 3 portas sagradas e eternas. A chave de bronze, que estanca a porta de bronze, o culto está em meio às inimigas infinitas camadas, onde a moralidade sucumbe e a ética perece, indicada por incontáveis olhos, onde 3 e 3 se somam. Além do painel, painel é isso? Além do painel. É. Eles não é visto o que se abre para onde até mesmo a própria consciência pesará e um par será. Chave de prata. Deixa eu baixar aqui. O Tício está mutado. Chave de porta de prata reside onde o ar predomina e toma vida. O mundo traz. Tão sólido quanto o fôlego de uma criança. Fôlego de uma criança. Oculta entre furacões eternos e se revelada por seus próprios tufões. Agora, eu posso mexer? Porque eu acho que ficou uma coisa meio que tá meio fora, não é? Não, tá certo. É, oculta entre... É através da lógica que abrirá o ciclone para onde o ar não há, a chave de ouro, que abrirá a porta de ouro, jaz na ordem suprema. Na grande engrenagem do multiverso. Onde a paz predomina. E os segredos Eita. São revelados 20 vezes protegidos Eita. Nos centros da teia. No meio da cortina de metal, o fogo revelará através de qual porta a chave estará. Se tem um pulmão lá no parque, só vou na vida. Não. Então... Bora pra primeira chave aqui. É, a chave de bronze que destranca a porta de bronze oculta. O que eu acredito é que vai ser um pouco difícil. Você pode montar aí? Sim, sim, é melhor. O que eu acredito que talvez, mas bem talvez seja difícil, é que a gente não vai ter sigilo pra usar os portais, né, tão facilmente. Isso é. Levando em consideração o que aconteceu, só que a gente não sabe o que realmente aconteceu. Ah, se ela vai for resetada e os portais voltarem, ok. É, ela vai ser resetada. Imagino que ela vai voltar, só vai acabar os problemas. Pode crer. Agora, quanto tempo demora pra resetar a Sigil? Aí vai depender do... O tempo... Realmente o tempo da que a gente vai levar pra achar a primeira chave. Pegar uma roda. Uma parte da roda. Peraí, será que se a gente tentar abrir o portal de volta, ele abre? Acho que porque, sim. Porque, na teoria, uma porta só existe porque tem uma casa. Uhum. Você entende a metáfora, né? Entendo. Metáfora não, analogia. Enfim. Não, eu entendi. Mas eu acho que vai dar se eu fizer isso. É só uma curiosidade mesmo. Porque ficaria muito mais fácil, né, a gente usar sigilo com os portais. O problema é se a gente voltar lá e tiver nossos cartazes de procurado lá pela rua e a Dama da Dor vem atrás da gente com sangue nos olhos. Ah, essas coisas a gente já tá acostumado, filho. Que lugar a Dama da Dor não põe isso, que não põe cartaz de procurado. Vocês vão voltar pra cima, tá escrito lá na entrada da cidade. O Windows está sendo reiniciado. Aguarde. Tu precisa pôr um SSD nessa puta aí pra ver se reinicia mais rápido. Não, a gente... Acho que é isso então. O que a gente faz agora? Vamos. É, não, a gente tá no abismo. Então, do abismo aqui, a gente já tinha presumido que era uma das. Das chaves. Das chaves. A gente vai pra sexta camada. Além do painel. Então vamos achar um painel lá na sexta camada e vambora. É. E o que a gente vai encontrar aqui? A gente não vai trombar alguém mais aqui, né? Mas tudo bem. Ah, aqui é o abismo, então a gente vai encontrar demônio de abarrudo. Mas não vai encontrar um especial. Vocês estão no abismo? Estamos no abismo. Vocês escutam uma voz. Olá. Sejam bem-vindos aos meus domínios. Olha, a gente já tem conhecido aqui. Neron. Quer ver? Neron tá esperto aí, rapaz. É a voz do Neron. É a voz do Neron. É a voz do Neron. É? É. Eita. Eita. Agora o negócio tá com você, Lucas. Agora é o bagulho derradeiro agora. Tá aí pra vocês o Enigma das Pedras, bonitinho. Três é o número chave para toda a existência. Três chaves guardam um segredo oculto atrás de três portas sagradas e eternas. A chave de bronze que destranca a porta de bronze oculta está em meias infinitas camadas, onde a moralidade sucumbe e a ética perece, vigiada por incontáveis olhos, onde três e três se somam. Além do painel que por eles não é visto e que se abre para onde até mesmo a própria consciência... Além do painel, que por eles não é visto, e que se abre para onde até mesmo a própria consciência pesará, e um fardo será. A chave de prata, que abre a porta de prata, reside onde o ar predomina e toma vida. Um mundo tão sólido quanto o fôlego de uma criança, oculta entre furacões eternos e só revelada por seus próprios tufões. Através da lógica que abrirá o ciclone para onde ar não há. Através da lógica que abrirá o ciclone para onde ar não há. A chave de ouro, que abrirá a porta de ouro, jaz na ordem suprema. Ô, cacete. Na grande engrenagem do multiverso, onde a paz predomina, e os segredos são revelados 20 vezes protegidos no centro da teia. Além da cortina de metal, o fogo revelará atrás de qual porta-chave estará. Então a gente vai pro abismo, pelo que eu entendi, a gente vai pro plano do vento. E o só o último aí que eu tenho um receio aí do que seria. É o lugar dos gnomos lá. Vamos pra ele, então. Meca alguma coisa, não é? Mecânico. Gnomolândia. Gnomolândia, vambora. Gnomolândia. Eu aceito. Então bora aqui pra cá, né? Bora. Então, let's embora, galera! Então vocês vão primeiro lugar é abismo, abismo, é isso? Abismo, a gente já tá aqui. Isso, a gente já tá beleza. Aqui. Beleza. Beleza, então... É, agora... São Tomé vai pro Acre, só. Agora o que vai acontecer? Eu vou entrar numa fase de preparação. Porque eu preciso preparar os locais corretos e os locais para onde vocês vão. Tá? Então vocês vão para o abismo inicialmente. Então eu vou preparar o que vai acontecer no abismo. Tá? Depois que vocês saírem do abismo, essa frase engraçada, aí vocês vão me dizer para onde vocês vão em seguida. E aí se for para um local correto, eu já vou ter preparado. Se não for para um local correto, aí eu vou preparar. Aí a hora que você falar que você vai preparar, a gente vai falar assim, ó, então a gente vai mudar de lugar. Só um momentinho. Que tá errado. Que tá errado. Ok. Então eu vou preparar o abismo. E aí na próxima sessão. Não, na próxima sessão. Quando vocês saírem do abismo, vocês vão me dizer pra onde vocês vão. E aí eu vou preparar o outro lugar pra onde vocês vão. Isso, e assim sucessivamente. Isso. Não dê as dicas, fofinho. Vamos fechar por aqui então, gente. Bora. Demorou. Beleza. Vamos. Maravilha. Fechou. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Sim. Foi da hora. Opa. Maravilha. Até a próxima, então. Até. É. Falou. Conheci o outro mundo porque ele é sumindo.